Navio Pirata número 29. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Olá, pirateiros do meu Brasil, está começando mais um Navio Pirata, aquele que é o podcast da Max Rebo. Meu nome é Pedro Falcão, estou apresentando o episódio de hoje e eu tenho aqui, como sempre, o barbudo dos Sete Mares, Daniel W. Eu mesmo, Daniel W, com a barba na cara e muito ódio no coração. É, nossa, é verdade. Odeia tudo, Danilo, odeia tudo. Vou dar um preview do que vai rolar hoje aqui. Existem duas perguntas diretamente ao Daniel. Relacionadas ao meu ódio, né? Diretamente ao ódio do Daniel. Isso é o tanto que eu odeio coisas. É impressionante isso. Mas aí, tudo bom? Tudo bem? Legal. Maravilha. Nossa, empolgação é o clima mesmo de hoje. É difícil fazer outra coisa, né? O clima tá tenso, né? E justamente quem falou aqui agora, nosso querido, aquele que é divertido e def. E tem uma bexiga menor que um punho de uma criança. Não, meus queridos, é verdade isso. Difícil negar. Nosso querido Van Depp. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Agradeço, tô de volta aqui. Vamos ver, né? Hoje, o dia não foi legal hoje, a gente vai conversar um pouco sobre isso. É foda. Vambora. Vamos. E pra terminar, nosso exímio mestre samurai do ocidental, senhor Fernando Muscioli. Olá a todos. Não tenho nem de longe a quantidade de cabelo facial do Daniel. Nem a bexiga do tamanho do Van Depp. Na verdade, você tá pior das barbas, né? Porque... Tu tem que crescer, melhorar. A minha barba é uma vergonha, eu admito. Ela é vergonhosa, eu costumo dizer que ela é tipo, ela é meramente ilustrativa, assim. O Falcão ainda tem a barba meio hipster, assim, então vai. Tem o jovem Abraham Lincoln, tá ligado? Ele tem essa vibe e tal, tá ligado? A barba do Falcão compõe a imagem dele, entendeu? Exato. Faz... A minha não, cara. Da Nibbles é style, vai. Barba nesse sentido. Mas eu acho que a sua compõe a sua, assim. Obrigado. Exato. Eu vou... Sabe o que eu acho que a gente devia fazer? A gente devia pegar, tipo, algum dia... Raspar sua barba e colar no você. Transplante de barba, tá ligado? É isso que a gente deu. Aí eu pego a minha, bota pro Falcão, a gente faz tipo uma troca, a gente faz uma troca todo mundo. Isso com a minha ideia, tá ligado? Vamos a gente ver. Pegar tipo algum mês no final do ano, tipo, sei lá, setembro ou outubro. E a partir desse todo mundo raspar. Até dezembro não raspar nenhuma de nossas barbas. E daí justamente a gente pega um pouco de cada uma dessas barbas e a gente bota na cara do moço. Entendeu? Pode tipo crer. Fazer uma vaquinha. É um crowdfunding de barba, né, cara? Kickbirder. Caralho. Kickbirder. Pesado. Kickbirder. Mas eu ia falar que apesar de não ter tanta barba e não ter uma bexiga tão pequena, o ódio no meu coração também tá níveis elevados. O mocinho é aquele tipo especial de pessoa odiosa que tem tanto ódio que ele não demonstra isso. É verdade. Pelo menos não de uma maneira muito óbvia. Hoje ele tá mais quieto, tá mais ponderado, é difícil não ser. Então, mas porque apesar das risadas, né? É verdade. Hoje é um dia... De merda. Complexo. De merda. Um dia de merda. Na verdade, é uma semana, é um mês, está sendo um mês muito... É um ano, né? Pesado, né? Pesado. Está sendo um ano bem pesado. Por que não uma década, né? Porra! Por que não? Que vida, né? Uma vida. Você vai falar sobre depressão mesmo, uma vida pesada. Não, mas isso... Então, isso é mais para o segundo bloco. Sim, mas pra frente. Mas, de fato, realmente está uma semana bem complicada. Estão acontecendo algumas mortes públicas, assim, de figuras públicas importantes, tanto do passado quanto atuais, que deixam todo mundo um pouco perplexo. Eu acredito que seja uma reação natural, né, do ser humano ficar reagir a esse tipo de coisa de uma forma triste. É quase sem reação, né? Você meio que absorve impacto, assim... E tenta você questiona a tua própria mortalidade, né? Tem muita coisa que questiona com... Ainda mais quando são pessoas que... ainda mais quando são mortes que são trágicas de alguma forma. Isso é pior. Isso que é complicado, assim. Mas, enfim, mas de qualquer forma, vamos começar com o Chorume Watch hoje. A gente vai fazer... É uma espécie de Open Defecation Extended Edition. Director's Cut, assim. Deluxe Alpha. Esperamos que seja o churume mais longo da história, assim, que não tenha outro, não precisemos ter outro tão longo. Exato. Saco de lixo tá cheio de saco de lixo. Exato. Bosta, cara. Mas antes de... Justamente, eu acho que seria bacana se a gente lembrasse de algumas das pessoas que faleceram, né, uhum, nesses últimos tempos. Uhum. É, desde, tipo, pegando às vezes o começo do ano, um que eu lembrei esses dias é o Philip Seymour Hoffman. Uhum. Esse foi ruim, cara. Que esse, eu revi Big Lebowski. Big Lebowski é o filme que vale a rever. E ele tá tão simpático, ele, tipo, saca... É difícil, foi complicado ver dessa vez, cara. Toda cena com ele que eu gostava muito, porque ele era muito, tipo, ele é o único que chamou o Dude sempre de The Dude também, saca? É verdade. Respeita The Dude, ele é um puta personagem naquele filme e não tá mais, saca? Aí você entra na cabeça dele, é complicado, cara. Exato. Mas recentemente a gente teve o Fausto... Fantin, do... Uhum. Sim, cara. Hermes e Renato. Bem recente esse também, né? Tipo, mano, bizarro. Sei lá, Hermes e Renato tem o... Tá, isso é só escroto, cara, mas eu tenho ótimas lembranças de fumar maconha assistindo Hermes e Renato, tá ligado? Combina, né? Eu achei muito bico assistindo essa porra. Os caras são engraçados pra caralho. Mas eram, velho. Tipo, era cara, a nossa geração, assim, o nosso humor... Foi um pouco moldado por Hermes e Renato, né, cara? Assim, exato. Inclusive, os pânicos da vida pegaram e levaram por ele muito péssimo, assim, saca? Hermes e Renato pegou justamente aquele adolescência pro final da adolescência, assim. Sim. Que a gente já... Que, sim, pelo menos no meu caso, né? Eu sempre, de moleque, eu assistia bastante MTV. Pode crer. Todo mundo era que tinha, né? Gente era... E aí eu meio que dei uma parada um tempo, não sei o quê. Eu falei, nossa... É uma coisa legal, porque eu vou voltar a assistir MTV, treado. Eu tenho esse motivo pra voltar a assistir MTV. Foi junto com o Marcos Mion, foi aquela época que a MTV voltou a ser interessante por um breve período. Sim, né? Então, sim. E, cara, moldou pra caralho o nosso senso de humor, o nosso jeito de fazer humor até. Sim, total, né? Cara. Essa coisa toscona. Tosca escrachada, tá ligado? Sim. Cara, ele soube pegar essa tradição latino-americana de TV escrachada, assim, uhum, né? Que, tipo, porra, é só ver Chaves, né? Que você saca isso. Mas ele conseguiu adicionar esse certo cinismo, porque, tipo, o Chaves ainda é uma coisa pura, né? Essa coisa de verdade. É mais inocente, né? É inocente. É de outra época mesmo. Ideal, assim, uhum, sabe? Muito... enquanto que o Hermes e Renato era exatamente o oposto disso, assim. Sim, ele era cínico pra caralho. Sim, escrachadíssimo. Escrachado. O que eu achava divertido do Hermes e Renato é que todo palavrão que eles falavam de boca cheia, tá ligado? Tipo, era gorfado, tipo, cada palavrão. Puta que pariu! Puta! Tipo, era demais, era muito foda. Era muito tosco, era muito mal feito. E isso que era legal, tá ligado? Tipo, é criatividade, né? Porque não tinha orçamento. Os caras fizeram escola, velho. Os caras fizeram escola. Tipo, foi uma das melhores coisas de comédia que já surgiu por aqui nos últimos anos. Com certeza. Assim, certamente. Pra mim, pelo menos. E o Fausto era um cara que era certamente o cabeça de chave ali da... E ele era um dos mais engraçados do bagulho, tá ligado? Então, ele era um dos cabeças ali da parada toda, assim. E ele que escreveu muitas das piadas, ele que dirigia muita coisa. Sim, sim. E... isso foi muito triste, né? Mas uhum, isso foi só um doce, né? E aí, na segunda-feira, a gente recebeu a notícia do Robin Williams, né? Uhum. Que também morreu de uma forma trágica. Perda monstruosa pra comédia, tá ligado? Pois é, isso a gente vai falar mais a fundo no próximo bloco. Isso foi foda. Uhum. Mas, e aí, hoje a gente tava se preparando pra gravar, né? O podcast... E hoje de manhã tinham dado uma informação de que um jatinho particular tinha caído em Santos. Na verdade era só uma aeronave, não sabiam nem se era uhum, um helicóptero, um jatinho e tal. Mas tinha caído na região do Boqueirão lá de Santos. E até aí tudo bem, né? Tipo, porra, né? Pô, um desastre ali já. Falaram 7 pessoas hospitalizadas e tal. E aí começaram os rumores de que ninguém sabia onde é que estava o Eduardo Campos, né? Uhum. Que era um dos candidatos... Pelo PSB, pelo, né? PSB. A presidência da República esse ano. E na chapa dele, a vice é a Marina Silva, uhum, né? Que era do antigo Partido Verde. E agora... e aí foi crescendo esse rumor de que talvez ele estaria dentro do avião, né? E foi meio surreal que o rumor virou verdade e, de repente, um candidato a presidente da República... Acabou de morrer, tá ligado? Uhum. Isso é uma coisa, acho que... É histórica mesmo. É histórica. A gente vai lembrar esse dia, cara. Uhum. Tipo, eu, sinceramente, sabia pouco do Eduardo Campos. Assim como muita gente, eu entendo, tipo... Uhum. Mas, cara, é forte, entendeu? E é uma morte triste. É uma tava morte... com é ele pesado, tava com a mulher, pesado, tava com o filho, sabe? Aí, na verdade, o que é bem simples assim de dizer é que isso não, de forma alguma, tem um contexto político assim. Por favor, não. Assim, tipo, vamos pensar só num contexto mais simbólico da coisa, que era assim, porra, tinha um cara ali que ele estava disposto a ocupar uma posição pública na sociedade e tudo mais. E aí ele morreu justamente em serviço disso. Assim. Uhum. E, sei lá, acho que de uma maneira mais crua ainda, tudo bem que isso acontece numa base diária, mas tipo, acabaram de morrer um cara com sua esposa e seu filho, tá ligado? Na verdade, essa informação não está confirmada, só para esclarecer. Enquanto a gente está gravando, talvez ainda não esteja confirmada essa informação. É bem recente. Mas, porque é bem recente e tal. Mas é a probabilidade, assim, de fato. Mas... Não, eu ouvi falar que... Eu li que ele tinha 5 filhos e um deles estava com um avião. Voo, né? Então, isso por si só já é uma parada triste pra caralho. Não, isso já merece uma pausa. E, tipo... E eu acho engraçado que isso, na verdade, é só metade do churume dentro desse vasto monte de churume. E a outra metade seria justamente a reação de maior parte das pessoas na internet. Foi isso que me... Hoje em dia, depois disso, de gente tipo... Ah, mais um se foi, que se foda, político morto. E que isso, que aquilo. E que, mano, podia ser a Dilma ou não sei o quê. Tipo, cara, a grande real é o seguinte, velho. Você é um escroto. Você é um puta de um babaca. Além de escroto, eu acho que a palavra... Eu gravei um vídeo sobre isso porque me fez muito mal, cara. Eu me afeto mesmo. E assim, eu entrei no Estadão e o comentário mais curtido em 3 minutos da notícia foi o PT... E o outro era mais um canalha morto, sabe? Então, é surreal isso, porque tipo, parece piada, assim, né? Isso me faz muito mal, cara. Deixa eu falar um negócio. Você falou, foi o PT, foi a Dilma. Cara, você deve ser burro pra caralho pra achar que tem a Dilma ou qualquer pessoa vinculada ao PT em cima de um prédio com uma bazuca mirando no avião. Por isso que me assusta, cara. Isso me assusta. Você tem que ser burro pra cacete. Por isso que eu falo que a palavra não é escrota, é psicopata. É burro, um psicopata. Não, psicopata tá, cada um tem uma palavra ótima pra descrever o cara. Pensa, tá ligado? O cara que considera que o cara tem o. Que o PT contratou alguém com uma bazuca pra acertar o avião do. É burro mesmo. Não sei se é uma bazuca ou se o. Vai comprar um chapeuzinho de alumínio, filho. O piloto era do PT, já tem isso. O piloto é do PT. Se matou pelo PT, assim. Os petralhas são assim. O PT tá treinando homens bomba agora, tá ligado? Mas sabe o problema de falar isso na internet? Porque agora todo. Não todo mundo tá ouvindo, porque a galera é sensato agora, sabe? Mas é difícil, porque aí a gente é tudo petista aqui. Você não pode falar nada assim. Exato, agora vem outro ponto que eu também queria esclarecer. Isso independe do seu posicionamento político. Por favor. Cara. Independe completamente, cara. Você pode ser PT, PSDB, whatever, cara. Não é legal o cara morrer, tá ligado? Obviamente não dá pra gente saber a vida de cada uma das pessoas que falou uma coisa dessas, mas eu acho muito estranho alguém que já passou pela perda de um parente ou de alguém querido. Quase todo mundo. Consiga desejar de verdade que alguém tenha morrido, fique feliz com a morte de alguém, assim, tá ligado? Fala que outro lance também. Cara, se você pegou e falou que da hora, o cara morreu, menos um político corrupto no mundo. Velho, você então claramente acabou de mostrar que você não entende um puto nada, da carreira política nada. Do cara, muito menos de política no geral, tá ligado? E da vida, né? E da vida, se você acha que um político morrendo vai acabar e que vai melhorar... Ou que vai ajudar a melhorar... Exato, não vai fazer ninguém, nem o pior. A grande é o seguinte, cara, se você partilha desse comentário, tipo, eu recomendo uma coisa. Primeiro, para. Para. Por favor, né? Se depois disso você não parar, pegue e doa seu material genético pra ciência, pra eles pegarem e construírem cadernos e cadeiras. E não reproduza. E não reproduza, cara. Tipo, não reproduza. Não crie mais da Por favor. Sua, é da, do seu, isso, da sua pessoa, tá ligado? Não multiplique-se, porque, mano... E também é importante que isso não tem nada a ver com... Ah, é uma opinião e essa é a opinião. Gente, opinião não pode ser uma coisa que agrida os outros, sabe? Não pode ser uma coisa que... É uma questão, sabe? Simples de respeito à vida humana, assim, sabe? Não é legal. Você não ia querer que alguém desejasse a morte do seu pai, sabe? Se coloca na pele de alguém da família do cara, por exemplo. Sim. Caralho, hoje tem quatro. Tipo, a gente tá triste aqui, mas hoje tem quatro crianças, tipo, se confirma, que perderam o pai, cara. Tipo, o impacto que isso vai ter até esses caras terem 90 anos. Pois é, cara. E você tá comemorando. E você não pensa duas vezes em escrever no site de notícia. Que legal! E você. Não só isso, cara, você torce pra que fosse outra pessoa. É porque não é aquela, cara, presidente. É porque não é com você, seu filho da puta. Exato. Caralho. É por isso, cara. Então, tipo, volta. Eu sou mais indignado aqui dos três, dos quatro. Mas a indignação do Van Depp é totalmente justificável, cara. Sim. Eu volto a dizer, cara, se você partilha desse pensamento e você não pensa em mudar. Nenhum pingo, teco desse pensamento. Você vai contra tudo que a gente fala desde o primeiro podcast. Você é um puto de um babaca. Tá ligado? Você não tá não sendo um babaca. Você está sendo um babaca por completo e eu recomendo que você pare. Tá ligado? Tipo, para. Chega, tá ligado? Tipo, você tá de saco cheio que tipo, as pessoas estão se lamentando. Isso vale pra todas as mortes. Tem gente que, que saco, as pessoas lamentando a morte do Robin Williams. Foda-se o político, não sei o que. Meu, cala a boca. Os caras querem ser sommelier de sofrimento, tá ligado? Tipo, seu sofrimento não é válido aqui, tá ligado? Eu tô checando aqui, tá faltando umas. alguns boletos pra pagar. O seu sofrimento não é ISO 9001? Exatamente. Falta exatamente 4 lágrimas e meia pra esse sofrimento ser justificável. Vai se fuder. Exatamente. Pau no teu cu. Sim, fiscal de sofrimento. Fiscal de sofrimento. Cara, é engraçado como. O cara. Tipo, política desumaniza tanto o político. Que ele passa a deixar de ser um ser humano e passar a ser simplesmente uma coisa. E desumaniza as pessoas que estão. Os eleitores, né? Sim. Vamos falar assim, o cidadão. Porque você acaba. Ele acaba meio que virando uma válvula de escape para um ódio coletivo bizarro, sim, né? Sim, cara, sim, completamente. Sim. Que as pessoas deixam de pensar para se revoltar com. Tipo. Gritar, cara, pro nada, assim, tá ligado? Totalmente. Tipo, é alguma coisa, entendeu, pra xingar, tá ligado? Então, eu tava falando com o Mussa antes, cara, e eu não queria nem expor os caras assim, mas eu estudei com os netos do Sarney, saca? Tipo, pode eles crer. Eram uma turma abaixo, eu não sou tão necessariamente tão amigos, mas amigos próximos meus são, então eu sempre vejo os caras, saca? Tipo, lá quando eu vou pra Brasília, sempre, sei lá, 3-4 vezes por ano. Os caras não são babacas, sabe? Tipo, eu não tô falando que eu concordo com o Sarney, não tem nada a ver. Eu separo. Aí vocês falam, elite. Não é, cara. Os caras são humanos. Exato. Os caras são humanos. E beleza, os caras ouvem muita merda. Falar da corrupção no Maranhão é óbvio, sabe? Tipo, mas... É um problema é mais importante. Mas você quer que morra? Você quer que morra, cara? Isso que é foda. Que eu falei, tipo, isso tudo independe do seu posicionamento político, tá ligado? Independe da sua classe social. Tipo, é gente morrendo. E gente morrendo não é legal. Na verdade, assim, é muito simples. Você pode... querer que o Sarney não faça parte da política. Sim, válido. Ao mesmo tempo que você não precisa desejar a morte dele. Porque tipo, ele é um bisavô, sabe? Você pode ser contra ele sem querer que ele morra. Tipo, isso é possível, tá ligado? Tipo, é possível e válido. Sim. Sacou? Sim, tipo, sim, total. Então, tipo, eu não sei como frisar isso, galera, mas, tipo, eu te falo isso desde o primeiro podcast, tá ligado? E, mano, na boa, eu fico muito orgulhoso que o pessoal do Convés, assim, todo isso mundo é do Convés, tipo... Foi... tem seguido isso à risca, isso é do caralho, vocês são fodas. Cara, o Convés é muito louco. O Convés, tá... aliás... Sempre rolam discussões muito importantes, assim, que... Pertinentes. É um dos únicos lugares na internet onde rolam umas discussões saudáveis e muito fodas, onde as pessoas respeitam um ponto de vista um do outro. Pode crer. E isso é bem difícil, levando em consideração que a internet é uma bosta. Mas isso é só pra galera que tá ouvindo, que não ouviu isso da primeira vez, mas, caras, não sejam babacas, tá ligado? É simples. É muito fácil não ser babaca, né, cara? Exato, cara, exato. É bem fácil. Ficar calado, você não tá sendo babaca. Tipo, pensa antes de falar, pensa antes de digitar. Antes de digitar, pega e leia a sua opinião em voz alta. Então, é isso que eu ia falar, né? A gente tava conversando. Se existisse um sistema nos sistemas de comentários, se existisse um sistema que você ouvisse imediatamente o seu comentário lido pelo computador, texto é uma... antes de você publicar, aposto que 80% das pessoas apagariam, porque elas iriam ficar chocadas com o que o computador delas 80% das pessoas ia gritar de volta pra elas. Exato, ia ficar tipo meio... Então, não deveria ser nem lido, sim gritado. É berrado. Gritado. Deveria ser berrado. Lula é tipo Hitler! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK sinta um pouco do gosto da sua própria asneira, tá ligado? É, exato. E, tipo, e, mano, pense duas vezes antes de comprar qualquer ser humano mano, o Hitler, tá ligado? Tipo, Nossa, cara. E sério, para de achar que foi a Dilma que matou o brother, velho. Tipo, por favor. Você tá envergonhando uma raça inteira de seres humanos, cara. Tipo, não faz isso, cara. Não faz. Não. Não, cara. Não. Não. Não, não. Ai, ai. Não faça. Bom. É, nossos pêsames à família dele. É, de fato. Os pêsames a todas as famílias que não sofreram dele, com as exato. Perdas, tá ligado? Teve gente, inclusive, na rua que... Sim. Perdemos pessoas muito fodas esse ano, tá ligado? Espero desesperadamente que isso pare por aqui, tá ligado? Porque, caralho, 2014 tá osso. Últimas duas semanas aí, caralho. Malu. Foda. Tá foda, tá foda. Aqui, né? E, enfim, né? É, bom, esse foi o primeiro momento horrível. O primeiro momento horrível. De merda nesse dia de merda. Exatamente, mas é, pra compensar, a gente vai ouvir uma música inspiradora. Sim. Pra trazer alegria, principalmente esperança, né? E nossas esperações e rockão. Rock and roll sempre faz bem pra alma, cara. Pra mim, rock and roll faz bem pra alma. Música faz bem pra alma. Então, já voltamos com mais Open Defecation Extended Edition. Deluxe Alpha. This is our life, this is our song. E voltamos com aquele que é navio e aquele que é pirata, o podcast da Max Rebel, Navio Pirata, número 29. E vamos agora para o bloco. Sim, porque o navio está coberto de bosta, a gente precisa É, cara. A gente acabou de navegar pelo Tietê, tá ligado? Atenção, marujos. A gente tá queda aqui de manto. Atenção, marujos, peguem os seus escovões. Está na hora. Esfregões, na verdade. Escovões. Você concordou, você é jornalista. Eu achei aí. Parece. Escovões. Eu também concordei, eu tô zoando, mas não. É um escovão grande, faz sentido. Esfregões. Esfregam. Vamos esfregar este navio. Chega de analogias marítimas aí. Bom, continuando mais ou menos continuando de fato o que a gente estava falando sobre as mortes, né, que rolaram e o que aconteceu com o Eduardo Campos e tal. Como a gente disse, rolaram mais mortes nesse ano, que foram meio pesadas. Uhum. Assim, por exemplo, o Robin Williams, o... Fausto, do Hermes e Renato. Uhum. Philip Seymour Hoffman. Uhum. E todos eles, para quem não soube, todos eles foram questões mesmo de bem autodestrutivas. Todos eles tinham problemas. Uhum. Foram aparentes suicídios, assim. Uhum. Com exceção do Philip Seymour Hoffman. Não, Philip Seymour Hoffman foi overdose. Mas é quase a mesma coisa. Como dizem, é comportamento autodestrutivo. Exato. Enfim, e foi complicado ver na sequência, assim, três pessoas que, de certa forma, que eu acredito que todos nós respeitávamos de uma forma ou de outra pelo trabalho deles, assim, eles eram muito fodas. E isso traz à tona alguns sentimentos meio... Estavam escondidos, né? Ou não, que ficam lá, mas que, né? Que vale a pena conversar, exatamente. A pena a gente ter esse exatamente. Papo. Porque, tipo, existe mesmo essa questão da depressão com a morte do Robin Williams, isso foi super exposto. Veio bem à tona, né? Foi super... Se uma coisa... morreu, já meio que a galera levantou a bola, assim, tal. Quando o Robin Williams morreu, tipo, a galera... É que o Robin Williams é mais universal, exato, então, inclusive nos Estados Unidos... sobre isso mesmo. E é uma parada meio doida, porque, tipo, querendo ou não, tipo, é meio... O foda de depressão e essas coisas é que, tipo... Na sua grande maioria, as pessoas veem como, entre aspas, bichice, tá ligado? Fraqueza. Tipo, a galera opta por não conversar muito sobre isso. É muito tabu ainda, a depressão é absurdamente tabu. É uma maneira completamente errada de encarar o bagulho, tá ligado? Sabe por quê? Eu acho que, como todo mundo se entristece, cara, todo mundo fica triste, todo mundo tem fase ruim, todo mundo toma porrada da vida. Sim. Então, eu acho que a galera não... Saca, esse cara, tá, tomei a porrada. Não, ele teve a motivação, ele conseguiu sair daqui. Então ele pensa, não, esse cara aqui só não tá se esforçando o suficiente. É que, tipo, a galera tem a visão errada do bagulho, porque eles geralmente tentam comparar depressão com tristeza. É, exato. Tô falando. Sendo que tristeza é uma parada que, tipo, beleza, dá um dia, sei lá, dois, às vezes uma semana, você tá de boa, tá ligado? Uhum. depressão é uma briga diária, tá ligado? Tipo, é um negócio que vai... E ele vai aumentando, cara. Eu já sofri com depressão. E é uma parada que você tem que meio que chutar de lado todo dia. Todo dia você tem que acordar e lembrar, não, beleza. Eu descrevo como é acordar com aquele bug. Mesmo quando você tá bem, a fase tá boa na vida, você tem que meio... É uma dor de pescoço quase, tipo, assim. Que você sabe que tá lá, mas você tem que saber administrar cada vez mais. E o amadurecimento ajuda nisso. Exato. Tipo, a grande fita é que tipo, é uma treta diária, querendo ou não, depressão. Tá? Você tem que acordar todo dia e meio que... empurrar aquele bagulho pro lado e falar não, beleza, as paradas estão de boa, essa merda não vai afetar meu dia hoje, tá ligado? Tipo, e tem meses que isso meio que vira automático, mas tem meses que você pega e afunda na parada mesmo, mas a grande ideia é que a parada sempre vai estar lá. Por isso que é tão assustador. Exato. Porque você pensa no Robin Williams, já era um cara de 60 e tantos anos, então ele lutou contra isso a vida toda, porque sim, químico. Aí claro que se manifesta de algumas maneiras, aí o alcoolismo e o uso de drogas dele... ajudava, entre aspas, claro que não, mas assim, assim que ele, né, tentava tirar... Era assim que ele lidava com a coisa, né? Exatamente, ele lidava assim. É, e a grande fita aqui, esse que é o problema, porque tipo, com o alcoolismo e uso de drogas pesadas, você dá a falsa sensação de que você fez aquele problema sumir. Mas na verdade você só tá esquecendo que ele aquele existe. É momentâneo. Só. Você só tá esquecendo daquele bagulho, tá ligado? E como um depressivo geralmente é muito ansioso, você tá muito consciente de si mesmo, você tá sempre na tua cabeça, você tá sempre... Então, claro que se o cara for beber muito, vai ajudar. Ele vai acordar, vai estar pensando no álcool. Sim. Então tá deprimido e tá pensando no álcool, saca? Sim. Então isso é uma, saca, uma descida que não tem muita volta. Só que é muito assustador porque você vê um cara de qualquer idade, saca? Um cara que parece ter tudo. Claro que dinheiro não é tudo, mas um cara que tem uma filha, você vê ele o relacionamento com a... Mas ele acordou aquele dia, velho, ele decidiu colocar um cinto. O Robin Williams, cara, que já fez todos nós, saca? Colocar um cinto no pescoço. Ele fez isso e não é fraqueza, não foi fraqueza dele. E é interessante que ele já conversou abertamente sobre... No stand-up ele falava sobre alcoolismo. Eu me lembro que ele falava, você sabe que tá mal quando você chega em casa, teu gato tá com as malas prontas, I'm out of here, saca? Tipo, eu falava, você colocava... Cara, eu bebia muito, bebia uma garrafa de vodka inteira, colocava água, jogava no freezer e esquecia que congelava, sabe? E ele fazia engraçado, ele se zoava, mas... Claro que agora tem um tom muito mais pesado, O lance da depressão ainda tem como... Vocês falaram que tem muito preconceito, ainda muito erro de percepção, né? Interpretação. Isso é um pouco, meio que uma coisa que o Danibas falou, que é um problema de via dupla, né? Por um lado, tem pessoas que falam, bate uma badzinha e fala, tô deprimido. Eu entendo, tá ligado? É por isso que não é tão levado a sério, porque todo mundo confunde. E por outro lado... Você tem as pessoas que simplesmente classificam qualquer coisa como fraqueza, ou como bichice, frescura. É aquela grande. Uma comparação que eu tava até falando com o Falcão ontem. É engraçado esse lance que a galera. Eu até tinha visto isso num quadrinho, pra falar real, que era justamente comparando depressão com. Machucados físicos, né? Então, é a mesma coisa que você chegar pra um cara que tá com o braço quebrado e falar, melhor esse braço aí, mano. Vamos jogar basquete, tá ligado? Foi uma boa, meu. Sim. Tristeza, beleza. Tristeza, às vezes, só precisa dar um tapa na cara do brother e já era. Ele acorda e passa, tá bem, manhaca, né? O cara vai, come um McDonald's, beleza, tá ligado? As coisas melhoram. Tá ligado? Entendeu? Hambúrguer e freezer já resolve. Agora, depressão é uma parada, o buraco tá muito mais embaixo, tá sim, ligado? Sim, sim. E não adianta, não é o tipo de coisa que simplesmente fala, que nem o Daniel falou, fica feliz aí, ó, você tem que ser mais positivo. É só você tentar, tá ligado? Exato. Às vezes não é só você tentar. Você está quimicamente incapaz de ser positivo, tá ligado? Seu cérebro tá literalmente funcionando contra você, tá ligado? E cada depressivo se manifesta de maneira diferente, sabe? Então, tem o álcool, tem um depressivo que fica quietão. Eu, quando tava, tipo, por exemplo, eu tô numa das melhores fases, tipo, nos últimos anos, tô bem pra caramba, mas que nem o Daniel falou, você acorda, eu acordo com aquele, né? Tem que dar aquele, mas uma rotina ajuda, você tá animado com as coisas ajuda. Mas, cara, não é fácil lidar com isso. Não é fácil mesmo. E isso faz com que o próprio depressivo meio que se sinta com vergonha, né? Da própria condição. Eu era muito agressivo, isso que eu ia falar. Eu era muito agressivo. Eu, quando tava no ápice, assim, eu era muito agressivo, sabe? Exatamente, tipo, você ficava defensiva, né? Brigava muito, era mais, tipo, saca? E claro, isso afasta as pessoas. E muitos acham, saca? Eu tinha todas as razões pra estar, mas eu tava porque é químico na minha cabeça. E eu não tô falando, não, meus amigos não me ajudaram e eles não, sabe? Não tô me fazendo de vítima, não é isso. Eu tenho responsabilidade. Você tem uma doença, você tem que se curar. Eu nunca tomei nada. Então, saca, é responsabilidade minha. Mas as pessoas tentam entender menos, porque às vezes era só conversar, só ouvir, sabe? E aí? E aí, saca, você consegue lidar muito melhor com a parada, véio, seja com qualquer pessoa. A partir do momento que você consegue verbalizar a parada, isso ajuda muito. É que muito, o grande foda de depressão é que ele é que nem... sei lá, uma comparação. É que nem ser um ex-adicto de drogas, tá ligado? Uhum, tipo, depressão é uma parada viciante, tá ligado? Uhum. É um mindset. Verdade, que né? Você se encontra ali... Que, natural. Tipo, é natural. Tipo, é um vício, tá ligado? Você... se rebaixar a partir de um... A sua mente, o seu raciocínio está condicionado a isso, né? Exato. E não adianta... Pessimismo absurdo. E não adianta você pensar racionalmente para tentar sair daquilo, porque você sempre vai chegar na pior resultado possível, né? Exato, tipo, por mais que você... Ah, beleza, tem uma solução boa. Daí você vai pensar, puta, mas tem essa outra solução que é uma bosta. Esse país que vai acontecer, tá ligado? Sim, tipo, sim. Nunca a coisa bacana é a solução que na sua cabeça vai ser a que vai acontecer, tá ligado? Tipo... É muito foda isso, que nem eu falei, é uma treta diária, assim, tá ligado? E você vê muitas pessoas lidando com isso de jeitos diferentes, assim, tal, que nem a gente tá falando, tem gente que lida com isso enchendo a cara, tem gente que lida com isso usando várias drogas, tá ligado? E no caso, por exemplo, do bom, é que eu não conheci pessoalmente nem o Robin Williams, nem o Fausto, tá ligado? Mas supondo que ambos sofressem de depressão, tá ligado? É um caso clássico de pessoas que, tipo... tão mal pra caralho e a maneira deles de lidar com isso é justamente dando risada, tá ligado? Sim, pode crer, pode fazendo crer. Piadas imbecis, fazendo outras pessoas rirem e extravasando através da comédia, tá ligado? Tanto que é muito comum você ver justamente, sei lá, chuto aí 80% dos comediantes por dentro são completamente quebrados, tá ligado? Depressivos ao extremo, é isso que ele consegue fazer eles bons comediantes, eles sabem observar, se zombar, saca? Eles estão sempre conscientes desse tipo de coisa. Sim, sim, exatamente. É uma fita bem doida, cara. Tipo, é uma parada, né? Muito maluca, assim. E no fim, eu tava lendo uma matéria do Cracked sobre o Robin Williams, que o do cara escrevendo não sei o que e tal, que ele fala... Primeiro ele fala que, tipo, no fim das contas, se você é um cara que tem depressão e você tá num dia ruim, cara, você ter dinheiro, fama, família, não, tipo, it doesn't mean jack shit, sabe? Não significa nada. Porque você deve ser o centro da atenção em qualquer... O Robin Williams entra numa sala, ele é o centro da atenção. Sim. Pode ser com a família, pode ser num... Então, ele não consegue nem dar, tipo... Eu tenho um dia que eu não consigo... Isso eu gosto de trabalhar em casa. Em ambiente de escritório, tem aquela falsidade daquele filho da puta naquele dia que eu não tô bem, vai me irritar e eu vou latir no cara. Isso não vai ser bom pra mim. Então, claro. Por isso que, saca, é sempre uma linha tênue, saca? Então, claro, o Robin Williams não podia se esconder, saca? O cara não podia... E aí, quando que ele tava sozinho? Enchia na cara, velho. Enchia na... O que o Robin Williams pensava quando tava bebendo? Nada, provavelmente só tipo, fuck. Tava se destruindo ali, tá ligado? É. Tipo, e ele, o cara cita a história do Chris Farley. Também. Sim. Que ele também é um comediante e tal. John Belushi. Não, John Belushi também. O Chris Farley morreu de overdose. Sim. Também. Na perda. Ele tava no ápice. Ele é o cara, velho. Ele disse que também não morreu assim. Eu não lembro agora. Não sei se foi infarto, mas acho que pode ter... Eu acho que o John Candy foi infarto, acho. Mas você tá falando que o Chris Farley... Ele morreu, no fim da vida ele tava simplesmente pagando pra prostitutas passar um tempo com ele, de tão na bad que ele tava. Sim. E que no dia que ele morreu, num quarto de hotel, ele chamou uma puta pra ir no quarto, eles brigaram sobre o valor do programa. Ela, tipo, ela foi embora, ele tentou e tipo, segurar ela, ele caiu, ficou no chão, a mina roubou ele. Tipo, ele falou, não vai, não me deixe sozinho. Caralho. E a mina foi embora e ele morreu. Caralho. Tá ligado? E, pô, ele não devia estar deprimido porque ele era Chris Farley, tá vendo? Então, tá vendo? Chris Farley, entendeu? O cara que fazia piadas sobre... Porque ele era gordão. Ele era hilário, Chris Farley. O cara era fantástico, ele fazia filmes usava imbecis. O corpo como nunca usou a cara. Entendeu? Nossa. E, tipo, cara, pra mostrar assim, isso afeta, não importa o quanto a pessoa... Na sua frente ela faça piada ou que ela aparente ser alegre pra cima, não sei o que, cara, isso pode bater em qualquer pessoa. Não, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa. É uma parada muito doida isso. E esse lance da má interpretação da depressão faz com que isso seja pior ainda pra pessoa, porque ela não tem. Ela não encontra uma hora pra parar, entendeu? Exato. E fora que, tipo, já é uma... Depressão já é uma situação meio desoladora, assim, tá ligado? E a partir do momento que você se encontra numa situação desoladora e tipo, seu problema é uma parada completamente mal vista pela sociedade, tá ligado? Uhum. Tipo, é vista como, tabu, tipo, frescura, é tabu. Assim, tal. Uhum. É, tipo, é acrescentar bosta à merda, tá ligado? Sim, tipo, você sim. tá desolado e tá sozinho, tá ligado? Você não pode falar com ninguém porque você acha que a galera vai te julgar, tá ligado? Sim, tipo, sim. Isso é zoadíssimo. Tanto que, tipo, uma das dicas aí que a gente pode dar justamente é isso, tá ligado? Tipo, converse. Se você se encontra, tipo, deprimido mesmo, mal, qualquer bosta do gênero, cara, procura alguém pra trocar uma ideia, tá ligado? Uhum. E você, cara, que não tá deprimido nem mal nem nada, se algum brother seu vir querer trocar uma ideia sobre que ele tá mal e tudo mais, conversa, cara, tipo, ouve e troca uma ideia, velho. Cara, assim, ideia, cara, tipo... assim, uma piada que faz. Uma pessoa que faz piada com tudo o tempo todo é um sinal amarelo. Sim, tá ligado? Exato, exatamente, cara. Tipo, nem. Você não consegue sentar e conversar. É... Exatamente, tá ligado? Tipo, sei lá, dê vazão a isso. Tipo, deixa o seu brother conversar e dê a oportunidade do seu brother ouvir, se você for o cara que tá mal, tá ligado? Tipo, uhum. procure ajuda e procure ajudar, tá ligado? Porque, tipo, às vezes só um papo pode salvar a vida de um cara, tá ligado? Sim. Porra, verdade. Porque, exato, se você tá deprimido de adolescente, você tá muito mais emotivo, você é muito mais... Você não tem nem teu senso de mortalidade. Por isso tem suicídio de adolescente. Sim, pra caramba. É, porque total, o cara não é. Fala, aí o cara é isolado mesmo, aí vai pá, sabe? É impulso. Por isso que um papo pode salvar a vida mesmo. Porque, hoje... Eu vou pular na janela. Aí, nego, o que, que mais acontece? O cara que vai fingir que vai se matar, as pessoas ficam, vai, quero ver, entendeu? Você fica incentivando. Ou não vai fazer, duvido você fazer. Aí o cara vai e se mata, saca? Porque ele não quer sentir mais ainda, tipo, um loser. Sim. Saca? Se sim, o cara... Sim. O que mais acontece é isso, cara. O que aconteceu... Eu vi no Canadá, velho, no fim do ano passado, uma mina foi estuprada, ela foi dopada, tinha 15 anos, uma mina, tipo, a nerd da Sá foi dopada. Ela sofria de depressão, mas era a nerd da turma. Quis ir na festa aqui, os caras comeram ela, foi estuprada. E aí ela sofreu bullying na escola, pelas meninas também. Mano, tá louco, velho. Olha a puta, foi comida. Ah, né, se matou, velho, saca? Tipo, foda, cara. Isso que eu falo. É. Não, não é brincadeira. A gente tá falando da fragilidade da vida humana hoje. Uhum. Isso não faz a gente ser frágil. Querer discutir isso, querer salvar a vida. Isso, porque muita gente, sabe, os machão, você sabe os naipes, vocês conhecem bem, vocês sabem o que eu tô falando. É tipo, não, isso aí não se discute. Não é assim. Não. Sabe? Isso. Olha os caras aqui. Ah, não, mano. Sabe? Não. Tipo, cara, tipo, velho, isso é pura babaquice, tá ligado? Tipo, é pura babaquice. Tipo, é só reforçando o que você tá falando. Uhum. Tá não, você... E a grande real é o seguinte, cara. Mano Brown falou. Até Jesus chorou, mano. Você vai contestar o Mano verdade, Brown? Cara. Tá ligado? Você tá me entendendo, tá ligado? Tipo, disse que o homem não chora, tá bom, falou, tá ligado? Tipo, uhum. Não é assim, cara. Se você precisa de ajuda, pede ajuda, tá ligado? Sim. Sacou? Tipo, se tem alguém pedindo ajuda pra você, mano... Não ajuda, tá ligado? Tipo, independente da idade que você tiver. Exato, se tiver 14 anos, 15 anos, se estiver ouvindo, para e pensa. Só para e pensa. Quem que é aquele cara que você acha que pode... E aí, velho? Tá tudo bem mesmo, saca? Vamos ver. Sim, isso vai fazer um bem pra tu, vai fazer um bem pra ele, saca? Exato, é de boa, tá ligado? Tipo, que nem você cresce com pessoa que, tipo, tendo um senso de empatia. É importante ter um senso de empatia. Cara, que nem eu falei, uma conversa só pode resolver uma situação brutal, tá ligado? Tipo, sei lá, se o Robin Williams talvez tivesse alguém ali pra conversar com ele sinceramente, tá ligado? Tipo, honestamente, talvez não tivesse acontecido a bosta que aconteceu essa semana, tá ligado? Ele devia, é difícil falar, claro, isso é tudo suposição minha. É, mas eu tô falando, tipo, ele devia, na frente das filhas, ainda tá super, não, eu tenho que ser alegre com elas, porque ele devia amar muito. Mas aí, saca? Aí, por isso que eu falei, é muito foda sozinho. Você ter uma família também, tá ligado? Porque, tipo, você tem que... Por um exemplo, tá ligado? Você tem que mostrar que você é aquele pedregulho pra sua família, entendeu? Então, tipo... Você aprende a usar a máscara bem. Porque tem... Cara. Existem tem o depressivo que não tá deprimido. Você entende? Então, são duas fases diferentes. O depressivo que não tá deprimido, que é meu caso agora... Existe, claro, o cara que tá deprimido, é depressivo e deprimido, e aí, aí é um negócio que, cara, alguma coisa pode, não precisa ser uma tragédia. E claro que tem gente que não tem isso quimicamente, que pode perder uma pessoa muito querida, pode sofrer uma puta tragédia, que tá deprimido. É que hoje em dia a solução é sempre medicar. Tocha remédio, né? Eu não tô falando isso. Eu tenho familiares bipolares que precisam de remédio, senão os caras vão, tipo, sabe? Então não é. É sempre uma linha tênue. Tem doença que precisa de remédio, mas Às vezes um papo, por isso que eu tô falando, nem sempre é medicar, porque o cara nunca vai sair daquilo, porque ele não resolveu, sabe? Ele não tá e remédio não é tabu também, não. Sabe? Se precisar... Não, também, se precisar também acho isso que eu falo, eu também acho. Eu já vi o Bank fez, é que hoje em dia você viu a Ritalina aumentou em 780% nos últimos 10 anos. Pra criança ainda, né, cara? É maconha que é proibida. Eu acho que, tipo... Exato, pra criança. Pra criança. Não, eu acho que existe... É que daí já é outro papo, tá ligado? Mas eu acho que existe mesmo, tipo, um esbanjamento de remédios por aí. Digo, tipo, ah, eu tô triste. Ah, então toma esses 30 remédios. É. E fica viciado quimicamente nisso, tipo, vai precisar o resto da vida. Eu acho que, tipo, está tuchando remédio igual abaixo do monte de gente que não precisa. Mas... Sim. Se você precisa, não há vergonha nenhuma em ter que tomar, tá ligado? De jeito nenhum. Com certeza. Uma coisa não influi na outra. Isso, às vezes, até ajuda a tirar de um... num período, saca? Sim. Você consegue se normalizar a cabeça pra, por exemplo, trabalhar muito e aí você tá bem, sabe? Você tá tranquilo, aí... Às vezes você pode parar de tomar. É que esses negócios, infelizmente, são muito... viciante, saca? É pesado, o corpo precisa e você... Às vezes você, quando para, você volta numa down pior, saca? Eu nunca tomei... Você acaba dependendo dos bagulho. É meio foda mesmo, tá ligado? Não, por isso tem que tomar muito, muito Tem que saber cuidado, bem o psiquiatra. Tem umas coisas assim, tem umas coisas mais light que são pra, tipo, só não ficar ansiedade, com sono. Essas às vezes vale a pena pra você ter uma vida mais normal, porque senão, sim, você vai... É foda que, tipo, sei lá, você vai pra um psiquiatra, geralmente o cara vai te receitar o primeiro remédio que ele... Ah, você tá... Você pode só estar triste um dia porque, sei lá, você acordou de cu virado, o cara vai te receitar. Exato. Né? E ele pode estar namorado. Ele pode estar puto da vida. Então, o cara vai falar que é virose e te dá um... E na primeira ele já te receita, né? Então... Sei lá, então lance, mano, você vai procurar uma porra dessa também, é sempre bom ter duas opiniões, tá ligado? Com certeza. Pra fucking dois psiquiatras diferentes. Com certeza. E cara, até uma coisa que o Falcão fez um post lá no Convés hoje falando um pouco sobre isso, tal, não sei o quê. Foi bom. Cara, se você ouve o Navio Pirata... Sim. Se você tá com um problema, cara, posta lá. Conversa com a galera de lá, sabe? Tipo, a galera de lá é gente boa. Exato, entendeu? Galera do Convés aí, que nem eu falei, e mano. São pessoas do Brasil inteiro. Entendeu? Todo mundo se gosta, vai boa. É que eu falei agora há pouco no próprio podcast, cara. Tipo, mano, a galera do Convés é foda. Tipo, o pessoal, ele tem se mostrado... Muita cabeça. Pessoas antibabacas, tá ligado? Sim. Ou então, meu, se vocês quiserem achar alguém pra trocar uma ideia, isso, aquilo, tipo, lá é definitivamente o lugar perfeito pra isso, tá ligado? Todo mundo é brother, tá ligado? Tá todo mundo no mesmo navio, e isso é isso. E tipo, se você, sei lá, tá com um problema, tá com, sei lá, por algum motivo, vergonha de postar isso abertamente no grupo, de, sei lá, manda um e-mail pra gente, sabe? Exato. Entendeu? E a gente tem, meu, todos os canais abertos pra quem quiser, tipo, conversar, sabe? Sim, dá um toque no Twitter. Sabe qual o problema, desculpa, sabe qual é o problema, inclusive, da depressão ser tabu? Porque, você tá falando do remédio, você falou bem, Danimas, porque, tipo... Você não sabe quem tá tomando remédio, tá ligado? Sim. Então, tipo, porque o nego não fala. Então você não consegue falar, cara, e aí? Como que você sentia? E agora? Saca? Ah, teu libido aumentou, saca? Tipo, tá trepando mais? Porque depressão, às vezes, você não quer nem trepar, saca? Sim. E pro homem não querer trepar... Tô falando que mulher não gosta de sexo, claro, mas, tipo... Já teve época que, cara, nada, saca? Você nem sente, você não tá afim. Não, é que o bagulho afeta tudo, né? Exato. Tipo... Afeta o corpo inteiro, tá ligado? Você não consegue ter nem ânimo de, tipo... Enfim, então é bom ter esse diálogo aberto sempre, sempre, porque é muito saudável. Por favor, cara, não é tabu, não é vergonhoso. Se você tem, você nasceu com isso. Exato, e é capaz que você, é provável que você vai lidar com isso a vida inteira. Exato. E assim, sinceramente, cara, quando um depressivo se mata, dá um arrepio, pra mim, pelo menos, e qualquer um, acho que sofre depressão química mesmo, você sente um... Caralho, a gente perdeu um soldado, assim, saca? Você sente um arrepio. Eu, tipo, caralho, eu tô bem, mas e aí? Será que você é o amanhã, sabe? Eu nunca cheguei a pensar em depressão, em me matar mesmo, assim, então não. Mas eu tinha 25 anos, acho que no auge, e eu via minha vida com 30, cara, e eu via preto, assim, eu não conseguia descrever, assim. Não é que, ah, não sei o que vou fazer no meu... Não, não tinha, saca? Ah, ou vou estar morto, ou não vou ter, saca? É bizarro. E era um senso de, ó, acabou, saca? Então... É, não, seu senso de autopreservação vai pro saco, tá ligado? Porque a última coisa que você quer é que se foda a autopreservação. E, meu, é isso que o Vanderp falou, cara. Não tem vergonha em pedir ajuda, tá ligado? E não existe vergonha em também dar ajuda pra amigos ou amigas que tiverem mal, tá ligado? Tipo, meu, total. Pega e vai, saca? Tipo. Com certeza. Manja. E também remédio, essas porra, psicólogo às vezes ajuda pra porra também, cara. Só de ter uma pessoa que não... que é... É, e tem um psicólogo competente pra também. Caralho, tem, muito. Tem... Você tem que achar um que você tem... Exato. Tem achar muito psicólogo tranqueira pra caralho, por aí. É. Assim como tem muito psiquiatra tranqueira pra caralho que só quer receitar remédio porque é o trampo dele, tá ligado? Uhum. Mas tem muito profissional por aí que é bom pra porra, que faz questão de querer entender o problema do paciente e tentar ajudar o paciente a achar uma solução pra esse problema, tá ligado? E, que nem eu falei, não tem vergonha nenhuma em tentar procurar ajuda profissional, tá ligado? Tipo, é interessante. Só saiba quem que você está procurando, porque às vezes pode acabar piorando, tá ligado? Dependendo do quão incompetente o cara for, tá ligado? Às vezes, meu, só fode o rolê aí, tá ligado? Pode crer. E é bom, às vezes, ter uma pessoa imparcial, inclusive, pra poder trocar uma ideia. Uma pessoa que, tipo, não tenha uma opinião concreta em relação à sua vida, tá ligado? Pra analisar por fora e falar, porra, cara, você já pensou nisso, nisso e nisso, tá ligado? Daí você, saca, tipo, às vezes isso ajuda pra caralho também, saca? Enfim, tem uma série de coisas que dá pra fazer. Tipo, o único problema, na verdade, em relação à sociedade é esse monte de tabu que a gente tem em cima, tá ligado? Que faz as pessoas não quererem ir atrás de ajuda, tá ligado? Tipo, e muitas vezes faz as pessoas não quererem dar ajuda também. Tipo, fica de boa, bebe essa breja e cala a boca. Cala a boca, vira homem. Porque a gente tem a cultura do machão. Sim. Não é que não existe homofobia no Brasil. Esses caras eu leio no Twitter. Não existe homofobia, não existe racismo contra mulher, não tem nada. É. Então, vou falar sobre... Não, fala, meu homem na minha época não fala sobre sentimento. E claro, todos nós aqui já vimos muito filme. Eu acho John Wayne pica e ele é o homem dos homens, sabe? Mas não é saudável, sabe? É cultura... Muitos desses caras eram alcoólatras porque eram depressivos. Exato. Próprio John Wayne. Então, por isso que eu tô te falando. Saca, não é bonito. Não, Behind the curtains não é bonito. Exato, saca? E a fita é essa, tá ligado? Tipo, a gente criou-se aí uma cultura totalmente errônea ao longo dos anos de que, tipo, homem é um pedregulho imóvel, tá ligado? Uhum. Que, tipo, o cara não pode sentir porra nenhuma, se ele quebrar ele é fraco, tipo, e que isso e que aquilo, e, mano, na boa, isso tá totalmente errado, tá ligado? Uhum. Novamente, eu citei o Mano Brown ali e tal, e você não vai contestar o Mano Brown, tá ligado? Tipo, sacou? Tipo, é pura sabedoria e pura verdade o bagulho ali, saca? Então, tipo, sei lá, é óbvio, isso funciona, isso acontece, obviamente, com ambos os sexos, tá ligado? Mas, tipo, creio eu que provavelmente homens eles sentem um pouco mais vergonha em expor essas fraquezas. E, tipo, volto a dizer, não há vergonha nenhuma em querer expor sua fraqueza e tentar procurar ajuda, tá ligado? Tipo... É, inclusive, muito bom, cara. Se você tá deprimido, você tá angustiado. Exato. Você tá na merda, você tá sentindo muito mal. Te garanto que se você conversar, se você tentar, pelo menos você vai sentir melhor. Isso não já vale a pena? Tipo, você tá com medo... Não tenha medo, não tenha Exato, medo. Exato, cara. Tipo, lembre-se que, mano, tipo... Você pode estar... É que muito depressivo, o que ele acha? Aquele cara tá em depressão, mas eu tô na minha. Sim, e assim, exato. Independente da situação, você sabe... Às vezes o cara tem uma situação pior que tu, mas... Não, mas minha cabeça tá pior, sabe? Sim, e exato. Eu acho que um deprimido... Isso é uma coisa que eu já falei com outros, assim. Você vê, você sabe quem é, cara. Assim, às vezes você cumprimentou... É estranho explicar, sabe? Não que você identifique todos, mas você cumprimenta... Saca? Aí eu, por exemplo, tô ficando velho, eu já sou muito... Eu tenho esse senso de empatia, eu já quero conversar com o cara, já penso no cara, porque eu tava num ponto que eu achei que no chance, saca? E sair disso e você conquistar e você se manter com a cabeça acima d'água, vale a pena. Porque não, a vida é... Aproveita, enjoy the little things, né? Aproveita as coisinhas da vida. E assim, isso é um bom jeito também, saca? Total. Porra. Não, e a grande é o seguinte, tipo, mulher ou homem, tá ligado? Tipo, independente do seu sexo ou whatever, tipo, nenhum ser humano é uma pedra imóvel, tá ligado? Tipo, e independente se você tem depressão ou não, tá todo mundo suscetível a quebrar algum determinado momento da vida, tá ligado? Todo mundo chega, vai ter pelo menos um momento na vida na qual, tipo, você vai estar mal, tá ligado? Tipo, e independente de todas essas coisas, cara, tipo, o lance é nunca ter vergonha em trocar uma ideia, correr atrás, tá ligado? Tipo, falar com alguém, pedir ajuda, tipo, às vezes esse tipo de coisa, que nem o Van Depp falou agora, uma coisa dessa, assim, já, mano, já resolve tudo e foda-se, tá ligado? É, só de melhor se sentir um pouco melhor... É, já, tipo, já ajuda você a tocar sua vida e pau no cu, tá ligado? Tipo, é uma fita, cara. Beleza. Com certeza. Muito bem, muito bem. Bom, vocês já sabem, então, né? Se tiver qualquer problema, qualquer coisa... Venha falar com a gente tá super disponível no Convés. Totalmente, eu troco uma ideia com os outros marujos aí no Convés também. Exatamente. A galera é super firmeza também, que acho que a galera é foda. Mas pra gente acabar numa boa vibe, assim, numa nice. Numa nice, Eu acho que seria legal a gente lembrar que o Robin Williams, ele é, de certa forma, existe uma certa ligação com ele, inegável, assim, entre ele e a cultura de videogame, assim. Uhum. Sim, completamente, cara. Inclusive porque ele fez um dos comerciais mais bonitos da Nintendo de todos os tempos. É, então, ele tem a coisa mais básica, assim mesmo, que é realmente o nome da filha dele, é Zelda e tal. É verdade. E tem mais algumas coisas e tal, mas que ele sempre jogava videogame e tal, como qualquer outra pessoa, sabe? E via anime também. E pra ele caralho, via anime pra caralho. Tinha um ótimo gosto de anime também. É, né? Ele assistia Ghost in the Shell, Cowboy Bebop. Aqui, tudo que a gente fala aqui. Tudo que a gente comenta. É, entendeu? Exatamente. Aí, ó. Robin Williams, mano. É foda. E aí, ele, de fato, existe todas essas coisas, assim, que ele recomenda, que ele assistia. E, pô, isso é muito da hora, né, cara? Uhum. E ele sempre foi muito. Ele sempre foi muito aberto em relação a isso. Ele falava um monte de coisa. E era legal ver um cara que era da nossa infância, tipo, mais velho, curtindo isso. Dividir assim, os mesmos gostos que a gente. Qual que é o negócio que vai mais lembrar o... Eu não tinha muitas lembranças de pessoas mais velhas jogando videogame. Sim, bota fé, bota fé. É mais por conta disso, assim, essa raridade dessa memória, assim, sabe? Uhum. E aí, na verdade, tem uma boa notícia que a Blizzard está preparando, acho que, uma homenagem ao Robin Williams, porque ele jogava muito WoW, né? Uhum. Ah, é? Ele jogava World of Warcraft. É, e ele falava... Videogames ajudam com a depressão, mas não te salvam. Então. E ele curtia muito, assim, né? E aí ele jogava e tal. E aí a comunidade da Blizzard, né, pediu para fazer fez uma petição para a Blizzard fazer ali uma homenagem para ele, e realmente isso vai rolar. Nice. Confirmaram. Animal. Que louco. Blizzard got it right. Ainda mas não o foda é que nesses casos talvez seja um NPC mesmo. Claro. Uhum. Mas, cara, eu acho que vai ser animal, cara. Que louco. Animal. As pessoas estão sem uma, que hoje, acontece uma homenagem assim para alguém famoso que morreu. Ah, por aí ele tem, né? E no Sul, sabe? Tipo, calma. Ah, pô, já começa, né? É, exato. Tipo, nunca você pode, tá bom, velho, eu entendo. Mas a gente conhecia o cara. Todo mundo conhece, sabe quem é. Então sabe, isso que eu ia perguntar. Qual que é o papel que, tipo, mais memorável pra vocês dele? Vale a pena discutir um pouquinho sobre... Cara, claro. Você mais lembra, não precisa nem ser o melhor. Cara, eu gosto muito dele, eu gosto do filme do Jorge. Eu gosto muito dele naquele Morra e Smooch Morra, tá ligado? Bota fé. Que é com o Edward Norton, que ele faz o... É, ele tá bem. Ele é o host e o Edward Norton. Tá todo inocentão, né? Exato, o Naruto faz o papel do Smooch, que é tipo um cara que se veste de rinoceronte roxo gigante. Esses filmes dele eram bem doidos, né? Tipo, esse e o Flubber. Flubber é legal. Nossa, Flubber era engraçado. Tem, cara, aquele que ele é uma criança de 50 anos de idade, qual é o nome? Jack. Eu gostei, eu tava vendo outro dia o Deconstructing Harry, que é do Woody Allen. O Woody Allen é um escritor que aí mostra uns trechos da história que ele escreveu. E o Robin Williams interpreta o ator que tá sempre fora de foco. Que ele fica de fora de foco. Então a câmera, tipo, além de estar correta, não, é ele, saca? Então ele vai pra casa, chega em casa, a mãe, what? Tá out of focus, saca? Ele não acorda no dia seguinte, tá mais ainda, sabe? Uma ideia que o Woody Allen teve. Aí você não vê a cara do... Você não vê nada, claro. Ele tá fora de foco, mas ele dá uma performance super divertida, sabe? Tipo, só nos gestos. Aí quando eu descobri a notícia, eu já pensei imediatamente nisso, porque... É que você vai falar de Jumanji, vai falar do Gini, não tem como. É, cara, acho que pra mim o que mais... o que mais me marcou, assim, foi do Peter Pan, assim, do Hulk, né? Hulk é... É bom pra caralho. Também você tá lembrando, claro, é muita coisa, velho. O Peter Pan do Robin Williams é bom pra caralho, meu. Cara, eu acho interessante que, tipo, a maior parte dos papéis do Robin Williams, assim, tipo... Você vê ele claramente interpretando uma criança gigante, tá ligado? Goodwill Hunting, ele ganhou... Ele sempre teve esse aspecto infantil de um jeito saudável. Exato. Eu também acho. Se identifica, né? Ele não deixou, cara, tipo, a criança interna. Miss Doubtfire tá excelente. É animal esse filme, cara. Tá vendo? Todos são bons. Inclusive, minha lembrança com ele, na verdade, ia ser até uma coisa... Nem ia falar... Eu sou hipster, eu não ia falar de um filme. E aí o lance é que eu vi esses dias uma homenagem de um comediante chamado Norm Macdonald. Fez a Saturday Night Live. Então. Ele mesmo. E ele contou a primeira vez que ele conheceu o Robin Williams. Uhum. Era a primeira vez dele no Letterman. E ele tava justamente... Fazer um stand-up. Fazer um stand-up logo depois do Robin Williams, né? Uhum. Ele fudeu, né? Fudeu. Tal facto falou. Impossível, né? E aí, no meio da... Ele tava nervoso lá no caminho dele, falando com um amigo no telefone. nisso entra no camarim o Robin Williams, assim. Uh-huh. E ele, tipo, fica completamente chocado, né? Tipo, que o Robin Williams tá fazendo aqui? Nisso, aí o Robin, ele ouve meio, o Robin Williams percebe que ele tá falando sobre ele. Uh-huh. E aí, do nada, o Robin Williams vai até ele e começa a medir ele como se fosse, tipo, um alfaiate. Alfaiate, né? Alfaiate, assim, começa a medir as coisas. Ah, não, e tipo, falando com um sotaque, assim, então, do nada, assim, e começa a tirar as medidas e tal. E aí o Norm Macdonald fica falando no telefone. Cara, você não acredita que tá acontecendo. E aí ele fala, aí o amigo dele fala, não, nem fudendo isso tá acontecendo. Aí o Robin Williams pega o telefone e fala com ele e fala, tipo... começa a atende ele em tipo falando como se fosse um atendente de restaurante. E ele passa 10 minutos pegando o pedido dele, tudo assim, oh, não, o quê? Aí ele briga com um amigo dele pelo telefone, desliga, e aí ele continua medindo. Aí ele vai, ele pegou, aí olha, tipo, aí o lance aqui, eles falam que o Robin Williams é um cara mó carinhoso com outros comediantes, assim, ele sempre foi muito, tipo, sempre muito participativo da comunidade de comediantes, até tipo recentemente, assim, sempre em comedy show e tudo. E aí ele virou e, tipo, ele continuou medindo, né, tirando as medidas do cara. Aí ele foi, pegou e apresentou ele, levou até o espelho e falou: ó, olha aqui você, ó, sua roupa tá bem, muito bem hoje e tal, você tá pronto, tal, sei lá o quê. Virou as costas e foi embora. Foda, né? Muito foda, tá ligado? Ele não falou nada, sabe? Ele não precisou falar mais nada. Eu não sei se vocês viram o Actor Studio. É demais! Ele pega um cachecol. Ele tá lá, ele tá entrevistando. Aí ele pega um cachecol rosa de uma mulher, tipo, no auditório, assim. Cara, ele faz 15 personagens. 15? Caralho. Assim, bota no pescoço, aí vira um muçulmano, aí vende. Só com. E é todo sotaque diferente, todos hilários. Cara, assim, o Actor Studio com ele é fenomenal, vale a pena, cara. Bem. Cara, que animal. E eu recomendo também. Arrepia, cara. Arrepia. É foda, é foda. Inclusive, eu até ia falar que, obviamente, a gente tá vendo um monte de Robin Williams em Twitter e Facebook esses dias. Aproveitem pra olhar nos comentários, porque sempre as pessoas estão postando justamente uns vídeos assim dele. Sim, sempre uns vídeos assim. Vale a pena ver 3 minutos, 5 minutinhos. Caça no YouTube uns stand-up dele. Cara, eu recomendo pra caralho. Ele em palco, velho. Ele suava, ele tinha umas 8 garrafas d'água, ele deixava no banquinho. Aí lá, aí bebia uma garrafa em 2 segundos. Fritando, caralho. Cara, eu recomendo pra caralho o episódio do Ruslan Slayerway que ele vai. Nossa. Ele foi? Que ele tá loiro de camisa florida. É animal. É animal, cara. Eu não sabia disso. É animal. Por isso que é triste, tá vendo? A gente podia ter o cara aí, né? Não, é triste, não tô falando mas... que é triste, tipo... Não, mas é triste, mas, tipo, ao mesmo tempo é interessante aproveitar isso aí pra justamente celebrar a carreira dessa galera. Por isso que eu falei, que porque morreu, vale a pena, tá, né? Tipo, exatamente. Assista os filmes do Robin Williams, veja o stand-up dele, as paradas de comédia que ele fez e tudo mais, tipo, assista, tipo, reassista Hermes e Renato pra caralho também, porque o bagulho era muito louco, tipo, veja de novo, tipo, ou se você nunca viu, tipo, procure ver os filmes do Philip Seymour Hoffman, que o cara Big Lebowski, genial, tá ligado? Tipo, recomendado todo, porra, todo Big Lebowski, Peralta, Big Lebowski, todo fucking Hunger Games, qualquer porra. Hunger que ele Games teve, ele, tá, tipo, ele teve que, inclusive, né, ele tava quase acabando de filmar, cara. E eles tiveram que reconstruir. Pode crer. Eu vi que com o Paul Walker eles pegaram o irmão dele pra, pra fazer. Mas enfim, tipo, mano, gente muito foda, muito talentosa, tipo, é triste, mas é um momento bacana pra vocês celebrarem a carreira desses caras e, tipo, rever tudo que eles já fizeram, porque, tipo, meu, são carreiras muito geniais, com coisas muito boas, tá ligado? Tipo, gente muito engraçada e talentosa, tipo, é uma fita meio doida, cara. Com certeza. Vale a pena ir atrás. Muito bem. Fechamos aí, né? Aqui, então. Eu gostei de ter terminado esse bloco, pelo menos, com lembrando da hora, assim, das coisas do Robin Williams. Porque ele foi muito divertido. E vamos agora para um momento verdadeiramente cremoso e, porém, sem patrocínio. Porém oriental. É verdade, é verdade. Então, vai ser a peixe. A peixe não, amendoim, cara. E robôs gigantes. Amendoim. Amendoim e robôs gigantes. Espero que não tenha gosto de peixe, porque, papai. Não, foda. Mas já voltamos com um momento muito especial. Yes! Vamos, cara, minha penaça. Aí a gente tem aqui um negócio tradicional, né, moça? estamos aqui apenas continuando uma tradição. Eu acredito que esse é o nosso primeiro Malfon. Malfon. Nodô na vida pirata. É o segundo, cara. É o segundo. É verdade. A gente fez com o Pock. Como posso me esquecer? Né? Pelo amor de Deus, né, cara? Que ofensivo, cara. É ofensivo. Os nossos futuros patrocinadores vão ficar... Temos três futuros patrocinadores. Eles vão ligar pra gente muito puto porque a gente esqueceu. Ei, Pock, a gente não esqueceu aquele dia. Mas o lance... Paga nós. É. Dinheiro, manda dinheiro pra nós. Mas o lance é que a gente tava aí no programa da semana passada. Sim. A gente comentou da elusiva paçoquita cremosa, né? É, exatamente. É, que a galera falando não sei o quê. Aí durante a semana, uma galera, o Nuke, se eu não me engano, postou que ele tinha achado. É verdade, postou fotinho. Mas é verdade. Mais um cara postou que tinha achado não sei o quê. Virou um mito isso aí, né? Ficou legal até. Eu acho que foi porque eles não tinham... Eu vi que eles só deram pra algumas lojas, mas até foi bom pra, tipo... Todo mundo agora quer experimentar. É, eu fui atrás... Criou um status mitológico pra coisa, né? Sim. Mandaram bem. E aí o lance é que no próprio site da Paçoquita tem um PDF que mostra lugares em que as pessoas indicaram que tem vendendo. Tá... Sério? Sim. Boa. E aí eu descobri que na minha rua tem um lugar que vende. Lucky bastard. Aí eu fui lá e olha, não é que tem mesmo? Mas é da pequena, não é mesmo? Só tem o tamanho pequeno. Só tem o tamanho pequeno. É a de 180 gramas. Entendi. Sim. Né? Custa R$8. Custa R$8, mas tá em promoção, tá R$7. Ainda assim acho caro, mas tudo bem. Sim. Nossa, o preço também é caro. Sim, mas na nossa frente, além da paçoquita... É verdade. Temos um Ted Peanut Butter... Porque assim, como a gente queria tornar esse Malfon o mais científico possível, exato. Né? Rigor científico é importante aqui no Navio Pirata. Sim, afinal, somos abençoados por Carl Sagan, né? Sim, não é? Por Richard Dawkins, né? Exato. Deus abençoe a ciência. Então o Van Depp nos forneceu um legítimo peanut butter. É americano. De qual a procedência desse peanut butter? Não sei, eu comprei no Shopping Santa Cruz aqui em São Paulo, mas okay. Eu acho que é americano. Em teoria, americano. Tá com cara americano, não é BR, não. Okay. Tem gosto dos peanut butter americanos. Isso deve ser ou americano ou canadense, gente. E temos... Tem um USA na embalagem. E temos um Dulce de Leite La Serenissima. Eu já aviso, esse aqui a gente pega um pouquinho, porque minha mulher vai... Que comer esse aí, filho da puta? Minha mãe trouxe isso aqui daqui. Mas vambora, vamos experimentar os três. Louco. A gente vai começar com qual? Acho que com a paçoquita, né? Paçoquita pra ter o paladar exatamente. Zerado. Então, por favor, eu já comi, então quero que vocês comam primeiro. Vamos ver. Danibas faz as honras. Olha só, eu acho muito louco, tipo... Você tá gravando só? Tô, cara. Eu quero captar ele o som com da o microfone sua, no da sua, da sua... Nesse momento, vocês vão ouvir o Daniel inserindo, de fato, a colher na paçoquita. Eu acho engraçado, tipo... É a textura das coisas quando elas estão abertas, porque tipo, é perfeitamente liso. Liso. Né? Não, tá lindo. Eu vou quebrar essa lisa. Você vai, tipo, você vai introduzir o... Silent. Não dá pra ver nada, cara. Como você se sente, Daniel? Foi macio o suficiente? Desvirginizei. Foi, olha, diria que a textura foi macia. Parece uma... Ele tem cheiro de paçoquita. Tem cheiro de paçoca. Uhum. Come. Ó, dei uma cheirada aqui. Fucking good, cheiro de paçoca. É parecido com o cheiro do peanut butter, ó. É verdade. É um cheiro legítimo. É bem parecido. É bem parecido o gosto com paçoquita, viu, cara? É, né? É diferente do peanut butter. Vou experimentar aqui. Ele por favor. Tem aquele salgadinho da paçoquita, tá ligado? É. Van Depp. Nossa, cheirinho de paçoca. Nossa, que delícia. Eu sou obcecado. Van Depp tá gozando. Porra. É aquela paçoquita que eu gosto, quando ela tá meio que derretendo já, você coloca boca. Não, você enfia o papel, aí você lame o papel, é boa. Falcão. De fato ele tem pedacinhos. Sim. Pedacinhos de amendoim. E ele, tipo, realmente. É, se parece. Como se você estivesse, de fato, comendo uma... É, uma paçoquita. Cremosa. É exatamente o gosto da paçoquita. É exatamente o que imaginei, é gostoso. Vamos ver se... O doce de leite pra limpar o paladar. Mas vamos ser sinceros. Toma uma água, por favor. Toma água. Vamos limpar o paladar. Momento, ó. Quando tiver Mansão Max Rebus, vai ser filmado. Sim, sim. É. Mas nós temos. É, tem uma questão aqui dessa passo aqui. Deixa eu pegar um pouco também, por favor. É porque. É verdade, assim, Fernando. Ela ficou com vontade. É. A aparência dela. Vamos é bonita, concordar mas... que ela mas não parece é tão, uma diarreiazinha. Então, isso que eu ia falar. É, ela tem uma certa aparência de papinha de bebê. É. Tem. Tem. Não, ainda mais o potinho, né, cara? É, mas potinho é bonitinho. De papinha. Mas é bonitinho o potinho. É. Não, é tipo, convenhamos, é um rango feio pra porra, tá ligado? Eu só acho interessante que na embalagem você tem aí um ato de canibalismo do amendoim comendo o paçoquita, cara, né? Isso acontece com frequência. É o clássico ato de canibalismo da indústria alimentícia, cara, onde tem frangos promovendo a comilança de frango. O genocídio de frango. É, cara, tipo, vacas promovendo a mesma coisa. É uma tipo, metáfora pro que a gente faz com os humanos. É verdade. Humanos fazem. Nossa, a gente... Exato. Bom, eu quero ver Fernando Muccioli comendo, por favor. Doce de leite. Com licença. Doce de leite, La Serenissima, Buenos Aires, Argentina. Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. É diferente, não é aquele mineiro assim, que é mais branco. Esse docinho bom. Olha. É diferente, não é aquele doce de leite brasileiro. É bem diferente o gosto. Pode pegar aí, não, tô falando, não precisa pegar pouquinho também. Agora os caras estão aqui, tipo, não. Daniel. Muito bom. Bem bom, cara. Ele parece mais que tem gosto de alguma coisa muito definida do que alguma coisa doce. Tipo, não é aquele doce de leite, aquele doce, aquele que é mais amarelado, eu acho meio ruim, sabe? É, ó, bem bom, viu? É gostoso. É bom. Pra caralho. Agora a expectativa Falcão. Do Falcão. Muito bem, muito bem. Vamos bem, ver. Bem gostoso. Me gusta do doce de leite. Melhor que a paçoquita, vocês preferirem. Se tivesse dois potinhos desses. Cara, eu mandaria ver o doce de leite. É porque a paçoquita tem um gosto que a gente já conhece. Exato. Então não é nada de novo, tá ligado? Esse doce de leite ele tem um gosto bem específico. Quero pegar mais... É uma coisa exótica. Né? Pega mais um pouco aí, pega vou pegar mais um pouquinho aqui, dá licença. Eu totalmente vou fazer o mesmo. Não, por favor. Se minha mulher não ouviu, ainda bem que ela não tá ouvindo o podcast. Ainda outro bem dia ela pediu, vou ouvir. Agora eu vou falar, não, semana que vem, Eu que vem. Vou entrar pela porta deste... de leite, cara. Ela vai ter um ataque, ela vai fazer a aparição. Né? Olha, realmente muito bom. Bom pra caralho. Muito. Uhum. A textura dele também é mais suave, tipo, não é... É, não é aquele... Então, do peanut butter... Ele não é meladão, assim. Sinceramente, eu acho que o peanut butter vai ser o pior dos três. Vai, cara, certeza. E ele tá gelado, eu gosto dele. Quem que é do The Honors? Falcão. Vou começar com peanut butter. Americano, né? É. America. Eu gostaria de... Proud to be an American. Primeiro eu vou fazer um hands-on aqui da embalagem, né? Uh-huh. É muito boa a embalagem. Vamos postar uma foto no convés. A gente vai postar uma foto depois de postar. Teddy. Teddy, aí tem um ursinho de pelúcia. Yes, smooth. É, um ursinho de pelúcia, tipo, deitado. Sensualizando, né? Sensualizando. Tipo, desenhe-me como uma das suas garotas francesas. Esse ursinho sensual. Ele tá tipo... Come to bed, baby. Venha comer a minha pasta de amendoim. Ele acabou de passar o pino... Vamos ver se... e chamou o cachorro pra quarto, pra sala. Estava rolando zoofilia aí? Só falei que o ursinho acabou de passar pinto. Eu prefiro um cachorro chupando pau no urso que, tipo, a galinha comendo a galinha. Caralho, que a galinha comendo. Não! Vocês falaram. Não, foi eu que falei. O cachorro se envolveu nesse rolo. Ele falou passando no pau. Aí eu... Tá tudo sexy aí no bagulho. Eu falei, ele deve estar protegendo bem dentro do pau dele. E aí? Falcão. Careta. Não gostei não, ele é meio azedo. Azedo? É. Deixa eu ver essa fita aqui, câmera. Porque peanut butter, ela costuma ser um pouco salgada, né? Na peanut butter você imagina, por isso que nem come com geleia. Come com geleia e pão, fica bom mesmo, velho. Mas eu não comprei geleia, eu vou acabar com a porra do peanut butter. É bem salgadinho, é bem azedo. É. Na cara do Daniel, na hora que bateu. Tá bom isso aí, cara, certeza que não tá vencido, não? Não, isso aí eu comprei tipo três semanas. É. Ele é bem gruda na boca, assim. É, gruda pra caralho. É por isso que você bota geleia, saca? Ó, eu... Você tá vencido, cara? Não, tá, velho. Vence em 2015. É. Nossa, caralho. Em agosto de 2015. Mas, ó, ele é... acho que já decidimos qual que é o pior. Eu tô mentindo pra você, cara. É. Os Estados Unidos tá mentindo pra você, cara. Mas eu comia... É Obama, a culpa do Obama. Eu comia... Que eu comprei essa porra pra não comer a merda do doce de leite da minha mulher, porque tinha dois, mas aí, né? Aí você se fudeu, né? É, mas daí, tipo, agora você vai comer doce de leite da sua mulher, né? Porque, tipo, eu vou ter que, inclusive... Tá fudendo, cara. Aí, a paçoquita, por favor. Eu experimentei a paçoquita com geleia e fica bom também. Fica? Interessante. Você acha que vai virar cultural a paçoquita cremosa ou só uma novidade? Eu acho que se abaixar o preço e tiver uns potes maiores... Tá grande pelo preço baixo mesmo. É, então. Porque ele tá caro, custa R$7,00 normalmente. E é bem pouquinho, né? A gente vai postar foto aí e tal, vocês já viram? É, que até acho que eu postei no Twitter alguma coisa assim. Mas é ela 180 é bem, gramas só. Ela é bem, bem pequenininha. Diminuta, né? É. Porção individual. Eu acho tá que... Tá R$7,99 aqui, mas tu pagou 7. Paguei 7. É... Volto sempre. Mais gostoso que esse peanut butter que a gente comeu aqui. Foto. Vou até comer mais um pouquinho de paçoquita. Mas o que vocês acharam? Ela corresponde ao hype que foi feito em cima dela? Ah, cara... tipo... É que assim, é exatamente mas... o que eu esperava. É. Eu acho que quando eu ver, eu vou comprar. Aí, como eu sou goldman, vou comer rápido, vou ficar enjoado, ter caganeiro no dia seguinte. Tipo, honestamente, eu acho que eu não vou acabar não comprando isso, tá ligado? É, tô ligado, eu, mas... Provavelmente eu não vou comprar um pote desse. Eu vou. Então. Sacou? Eu vou pra experimentar com gelé, justamente. Tipo, achei interessante, pá, o gosto é bom. E o peanut butter, tu compra? Eu não me vejo com um pote desses em casa, tá ligado? Tipo... Esse... eu acho que é mais gostoso se você passa em coisas. Olha, esse... A paçoquita, sério? É verdade, faz fica sentido. Mais gostoso se você passar em alguma coisa. É, exato, coisa. Num pão com gelé. Então, um pau o... do ursinho. Pau do ursinho. O dulce de leite é 400 gramas e vende no supermercado na Argentina por, tipo, 9 pesos, assim. Dá nem... Tá, tipo, um real lá, saca? Então, aqui o custo-benefício... O foda é que aqui, se você vai comprar, você gasta 20. Tá ligado, né? Mas supostamente você não pode trazer. Você não pode trazer dor de leite, mas todo mundo traz, né? não pode, mas traz, né? É. Então, qual é o nosso... Veredito. Nosso veredito com relação à elusiva paçoquita cremosa. Cara, tá 10. É 10? É o que é. De boa, de boa. É bom. É, tá ligado? É. 10 de 10? É o que é, o que é, né? It is what it is. É tá tipo, ligado? É uma paçoca. 8.2 de 10. Tipo, eles não estão marketando nada que ele não seja. Tipo, exato. É, né? Exatamente o que você espera que vai ser. What you see, what you get, né? Exato, tipo, exato. É uma paçoca que você pode passar em coisas, né? Exatamente. Até no pau do urso, se você quiser. De repente, é, cara. Mas será que... Será que o urso obriga... Caralho, imagina que escândalo. É uma visão do capeta, cara. Não, mas esse urso, cara. Você, tipo, você tá lá só querendo comer um sanduíche de manteiga de amendoim, sabe? Uh-huh. E esse urso fica te olhando, tipo, ei, vem aqui dentro comigo. Exato, mas será que o urso tem que... Vem dentro comigo, sabe? Seria maior escândalo se o urso passasse a paçoquita no pau e não o próprio produto, sabe? Isso que eu ia falar, não, tipo... Isso ia dar no Jornal Nacional. É, exato. Bebendo Coca-Cola, tá ligado? É, eu acho que já, quando a gente tá falando de peanut butter em pau de urso, melhor encerrar o bloco. É melhor. A gente parar por aqui. Muito bem, então nós vamos parando por aqui nesta sessão... rápida de mouth on, né? Mouth on. Foi bom. Valeu. Nós já vamos engatar em um outro momento, assim, sem pausa, sem interrupções. Boa. Pra aproveitar esse momento, essa empolgação, esse boost de açúcar. Esse boost de açúcar que está no sangue. Eu só queria fazer um pequeno parênteses que isso sempre me lembra um review. Não sei se vocês lembram do Double Down do KFC americano. Sim, que era tipo um fried chicken, bacon, queijo. Eu fui pro Rio, tinha KFC lá, minha mulher não deixou comer. Mas tinha lá? Tinha Double Down lá? A sua mulher sabe das coisas, cara. Eu não me deixaria comer KFC mais, cara. Eu tô ligado, mas... E aí... Mas eu fui, então. Fui aqui, é horrível, mas eu queria comer o Double Down específico. Então, pois é. É revolucionário. Aí, eu lembro que eu tava vendo no YouTube um review que tinha acabado de sair o Double Down. E o cara fala assim, abre aspas, é como um orgasmo na minha boca. Fecha aspas. Ah, isso party é maravilhoso. Tipo, esse cúmulo do... Eu não sei nem do cúmulo que é isso, tá ligado? Eu substituí pão por fango frito, tá ligado? Velho. Americano não arranja. É sinistro. O que mais me assusta nos Estados Unidos é o tamanho das bebidas, assim. É assustador. Cara, o tamanho de tudo, tá ligado? É muito grande lá, cara. É, e eu comi o Double Down quando eu fui pra lá. Eu queria pros Estados Unidos. É bom, cara, mas é tipo frango frito com queijo derretido no meio, tá ligado? Que horrível, né? Imagina se você substituísse o queijo pro frango. É frango com frango, com recheado com frango, né? É tipo um frango, sanduíche de frango. É, mas aí são três frangos. De... mas tá aí. Mas velho. Claro, tem que ter um baconzinho, né? Então, etc. Mas tudo bem, vamos adiante. Sessão onde vocês enviam perguntas através de uma mídia social. A gente pega elas, empana elas com extrema crocância. Bota entre várias fatias de bacon. E frango e cheddar. E mexe pra dentro. E outro frango. E frita. E isso nós chamamos de a sessão de perguntas e comentários onde vocês perguntam e a gente responde um monte de bosta. Então, vamos começar. Quem vai ler hoje? Eu acredito que é o senhor Fernando. Bom, estou aqui com... Recebi aqui da produção. Da produção. As perguntas de hoje. Vamos lá. Carlos Pivoto. Pivoteira, meu! Se eu fizer a primeira pergunta ou a segunda, vocês me mandam um beijo no coração? Bom... Pode ser. Sim, pode ser. Um beijo no seu coração. Um beijo bucaneiro no seu coração. Hoje tem beijo no coração pra todos, né? Sim. Pois é. Mas olha que safadinho, ele mandou três perguntas. Né? Eu tava jogando Marvel 3... Parece aqueles repórteres safadinhos. É. Eu tava jogando Marvel 3 no Vita no busão hoje, a caminho do trabalho. E o cara do meu lado ficou vidrado naquele jogo novo que tinha Street Marvel, fecha aspas. Uhum. Pois jogava X-Men vs Street nos fliperamas quando moleque. Posso considerar que se realizei um serviço social? Com certeza. Sim. Certamente, cara. Espalhar as boas novas é sempre um serviço social, né, cara? Isso é verdade mesmo, isso é verdade. Pois é. Onire de Moraes. Quem vai ao Boteco on the Rocks High Five? Então, a gente vai estar na Gibicon, né, durante esse período. Gibicon é um torneio de lutadores, onde as pessoas se estapeiam com gibis. Exato. Com gibis. Só de cuega. Entram dois, sai um. Sai um, exatamente. E vai ter o Van Damme. E a gente vai estar na Gibicon, junto com ilustrador extraordinaire. Raoni Marx. E ele... vamos estar lá vendendo várias coisas bacanas aí, como livros e adesivos. E coisas muito loucas. Coisinhas. É, muito da hora. E você tem que ir, se você estiver em Curitiba, passe lá, que vai ser muito louco, né? Sim. Com certeza. Mas se você estiver em São Paulo, então vai, cola lá no Boteco on the Rocks, High Five, né? Que é uma festa anual que os caras lá do Arena Egg fazem. Exatamente. Pra juntar os ouvintes lá do podcast Games on the Rocks. E esse ano vai ser mais uma estrutura mais bolada, assim, e tal, não sei o quê. Dê uma olhada lá, se você ouve, vai ter esse evento aí e tal. Muito bem. Próxima pergunta. Big B Wolf. Bom dia. Teremos algum dia o endereço físico da Max Rebel para a gente poder mandar cartinhas? Cara, sim. Algum dia será. Vai, viu? Na verdade, se você quiser mandar coisas para a gente, você pode até entrar em contato pessoalmente com a gente. Pelo Twitter, alguma coisa que a gente pode dar um jeito de você. Com certeza. Só não mandar antrax nem bombas que tá sussa, né? E nem cocô. Por favor, cocô. Não manda cocô numa caixa. Eu realmente não gosto. Cocô é mancada. É mancada. Mancada. Antrax até vai, agora cocô é foda. É. Ricardo Ferreira. Daniel Futagn. Olha só, cara. Mocinha e normalzão. eu já virei um lorde do Lovecraftiano. É. Qual a expectativa do Bloodborne, que é o novo jogo do pessoal que faz Demon's Souls e Dark Souls? Muito alta, né? Tô esperando muitas coisas boas. Teve uma demo nova, agora na Gamescom, lá na Alemanha, no evento que tá tendo lá. E, cara, o jogo pareceu bem legal. Ele meio que parece um Souls mais rápido e mais agressivo, assim. Pode crer. O que é maneiro. Cara, se me permite a comparação, isso me lembra muito Quake e Doom, né? Aliás, Doom e Quake, né? Sim. Falamos no navio Pirata 26, a gente falou. Pois é. É uma pegada bem assim mesmo. Né? Outra pra mim. Depois da Gamescom de ontem, como foi ouvir a Maiden in Black, que é uma personagem do Demon's Souls, que a voz dela aparece no trailer do Bloodborne? E eu tô meio apreensivo, porque... eu não sei se eu quero que eles façam um jogo que tenha relação com Demon's Souls, assim. Tipo, mistura. Entendeu? Ou façam muito bem ou não façam. Até prefiro que eles não façam e tentem fazer alguma coisa nova e totalmente separada e tal. O que acharam do PT? Não o partido, mas a demo de terror que saiu na PSN esses dias ontem, acho que na verdade. Sério, falem sobre o quão ridículo e awesome será um Silent Hill do Kojima mais Guillermo del Toro. Cara, honestamente eu não acreditei quando eu ouvi isso a primeira vez. Eu fiquei meio de cara. Parece pegadinha. Kojima e o Del Toro? Tá de brinks. Não. Brinks. Não. Não vai. Mas, cara, vai rolar, cara. Vai rolar aí, mano. Ah, eu acho que vai ser sinistro. Eu vi um cara jogando, o cara do YouTube conheço ontem, ele tava tweetando, é uma irmã de 33 anos e ele gosta de filme de terror. Ele falou, caralho, velho. Tipo, ele falou que realmente acendeu as luzes. Pegou, botou Kojima, que manja de história pra caralho. Botou Guillermo del Toro, que tipo, mano, se for pegar fazer visual de terror é com ele mesmo, tá ligado? Tipo, velho. Legal, né? Legal. Nossa. Vale a pena conferir. E cara, a gente chegou num nível de que o cara faz um jogo pra ser teaser pra outro jogo. É, velho. É verdade, né? O que é isso, sabe? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os game, games botando pau na mesa ainda mais. Né, cara? Mas eu achei animal. Achei uma puta. Porque anunciaram esse PT como sendo qualquer coisa. Ah, um joguinho de terror novo aí, tá ligado? Uhum, uhum. E tipo, olha as pessoas tendo medo. É porque virou tipo, muito. Isso vira moda no YouTube. Estratégia época, de marketing. É. Assim, faça as pessoas correrem para o YouTube e gritar na frente do jogo. Nossa, sabe? Então, isso que... Nego acha que nem eu sempre falo para vocês, que só reagir, tipo, ter susto é engraçado. Não, claro que ter susto, muita... você ri de uma pessoa que tá... Mas não, velho, tipo, sabe, você tem que saber vender aquilo também, é tipo uma narrativa, né? Você tá certeza. Jogando o jogo, você tem que saber que tá... Cara, e assim, esperamos boas coisas dessa coisa sim, aí, dessa união sim, aí. Sim, sim. É, e uma declaração do Ricardo Ferreira ainda. Opa. Estou adorando o podcast de vocês. Oh. Sério, o ritmo, as opiniões, o nível das discussões rapidamente viraram um dos meus favoritos. Oh, ótimo obrigado, trabalho, cara. Galera. Beijos. Pô, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Torne-se um regular do Convés. Sim. Sim, continue todo mundo, ouvindo, inclusive. A gente gosta muito, muito mesmo de ouvir o feedback de vocês. De verdade. Diogo Barbieri. Uma vez o Fernando Muccioli, eu, perguntou se pão com manteiga ou margarina era sanduíche. Isso me fez pensar e lembrar dos infames sanduíches de prato. Não. Então fica a dúvida. Sanduíche de prato é sanduíche? Eu acho bem babaca. Cara, não, né, velho? Não, sanduíche sabe, é dois pão. Sabe o que é sanduíche no prato? Você pega um sanduíche, aí você pega um prato. Aí você que bota o sanduíche em cima deste prato. É um sanduíche e de prato. E entrega pra alguém. Exato. Cara, no máximo, um beirute é um sanduíche de prato. É verdade. Exato, isso exato. Eu gosto. Bauru, que é bauru. Tão grande que você tem que comer ele num prato. Bauru, se você pôr o bauru no prato, ele é um... Bauru é um sanduíche que dá pra você usar pra comer com a mão. Assim. Exato. É que, tipo, acho que sanduíche beirute de prato... Beirute é fininho, beirute. É, não, beirute tipo um sanduíche com pão francês, assim. Eu acho que sanduíche de prato deveria ser apenas... Sanduíches que são grandes demais pra você levantar num prato. What the fuck? Então você precisa comer ele com garfo e fraco. É tipo, tem que ser porque é um conjunto, né? Exato. É uma refeição. Sim, agora, sim. Ele tem que ter contato com o prato constantemente. Exato, agora essa estupidez toda de tipo, sanduíche aberto, entre prato. Isso não é sanduíche, velho. Sanduíche não. Quando você pega... Eu sempre achei estranho isso, cara. Verdade. Sanduíche envolve você envolver a sua comida em pão. Exato, Tá ligado? Então o Double Down não é um sanduíche porque não tem pão? Oh, olha só. Agora a gente tá entrando em territórios filosóficos. Acho que a gente tá indo longe. Mas acho que tirar o pão mata o propósito do sanduíche. Sim, definitivamente, cara. Pão é gostoso pra caralho. É. Então. Yuri Bileschi. Tirando as próprias moradas, onde vocês gostariam de ir / estar nesse glorioso e gigantesco estacionamento a céu aberto chamado São Paulo? Achando meu carro. Exatamente. Ia ser bom achar o carro. Legal. Achar o setor laranja. Exato. Ah, o setor laranja ia ser bom. Uhum. É, Diego Tamashiro, qual o Robot Master de qualquer um dos Mega Mans vocês acham mais fodão / legal? Cara, eu gostava do brother que parecia um isqueiro Zippo do primeiro Mega Man. O Hitman. É do segundo, é do dois. É o Hitman. Ele é um isqueiro, um Zippo. Esse eu acho do caralho. Vocês têm algum favorito? Não, cara, Needle, eu não jogava Needle, muito né? Porque Mega Man, é foda. Needle Man, Needle, né? Cara, Needle Man. Jogava uns negócios. Era... Motherfucker, eu gostava desse aí, tá ligado? Tinha uns bizarros, tipo. Motherfucker. Cara, tinha uns muito estranhos, tipo, tinha o Ring Man. Que o poder dele era jogar um anel. Né? Bagulho bizarro. Bosta! Chega uma hora que começou a ficar meio louco, tipo, fuck you, man! Fuck you, man! Oh, shit, man! E o Needle Man nem era Needle que ele jogava, isso que era estranho. Não, era tipo, era um pouco mais grosso, tipo um. Triângulozinho, umas pizzas, assim, sei lá. Né? É, mas lembra só mais pizza. Quando bem na Pizza Man. Ele podia ser o Pizza Man. A galera zoava muito com o Hard Man. Hard Man. He was hard. All the time. I'm hard all the time. My nickname in college. Hard Man. Parte do meu nick da internet é Tengu Maru. E parte disso é por causa do Tengu Man, do Mega Man 8. É Tengu Man. Eu gostava dos robot bosses do Mega Man X, cara. Sim, eles eram foda, legais, cara. Tinha um design bem animal. Próximo. Diogo Tamashiro. Não, era esse. Desculpa. Júlio Cecílio. Fala, bucaneiros. Falo. Vocês já notaram que o Dwayne Johnson é muito parecido com o The Rock? Cara, eu já sabe notei, que eu nunca tinha percebido? Eu sabia disso. Eu notei esses dias, sabe? Oh. Notei esses dias. Eu vou dar uma olhada depois. Inclusive, acho que foi o dia que a gente estava aqui assistindo Velozes e Furiosos. É verdade. Falei, ei! Esse cara parece o The Rock! Parece o famoso lutador de luta livre. Quando que ele fez a mudança de, tipo, suspeito. Querer parar de ser só chamado The Rock? Foi, tipo, ele começou a fazer aqueles filmes, né? Aí ele... Ah, não, tem que ser Dwayne Johnson. Todos rolou, eles... Eu acho que rolou uma coisa interessante. Mas fica vida. The Rock, né, entre Mas rolou uma coisa interessante, que, tipo, ele primeiro foi The Rock, tá ligado? E daí ele passou, não quero mais The Rock agora. Daí ele pegou e juntou as duas coisas, como o Dwayne The Rock Johnson. Fica fera, Dwayne The Rock Johnson. É tipo, o Bat-Bruce Man, tá ligado? Tipo, mano, The Rock Johnson, velho. E ele tá, ele tá grande no Fast and Furious, velho. Cara, Rock, Rock Johnson é nome de ator de filme de Blaxploitation nos anos 80, tá ligado? The Rock Johnson. The Rock Johnson. The Rock Johnson. Ok, o Juno continua. Minha pergunta, na verdade, é referente à matéria que o Falcão divulgou sobre Game Jam. Pode crer, é, na verdade, da Nina. Da Nina, né? Marina, que saiu na Red Bull. Exatamente. Fiquei interessado pra caralho nessa parada. Pô, que bom. Adoro participar desses concursos que envolvem talento e criatividade. Principalmente porque nesse mundo todo. É porque nesse todo mundo sai bastante recompensado pelo esforço. Isso é verdade. Vocês sabem se é possível visitar uma jam, só sentir o clima e entender melhor como rola todo o processo? Ou manjam indicar algum stream da hora, mas sem ser aqueles timelapse, algo mais documentário barra diário pessoal? Então, o que você pode fazer é entrar no site do SP Jam aqui. Eu não sei se você é de São Paulo, mas tem aqui, vai rolar aqui em São Paulo o SP Jam. Sim. Você pode realmente participar, se você quiser, ou você pode só mandar um e-mail para a organização e justamente descobrir todas essas informações que tem diretamente com eles, porque elas ainda não foram divulgadas, ainda tem algumas coisas que não estão certas. Então é melhor ficar atualizando, vendo com eles. Com pode eles crer, lá. Acompanhe. Nimon. É basicamente isso, esse que é a melhor ideia, assim, spjam.com.br. Fácil. Próxima pergunta, Arthur Eloy. Arthur! Oh, querido. Nunca joguei Silent Hill. Olha que crime. Mas pelo envolvimento do Kojima no próximo, fiquei bem animado por Silent Hills. A pergunta é: por qual devo começar? HD Collection presta? Os recentes merecem atenção ou não? Cara, você deve começar pelo 1. Sim. É, tá ligado? Sim. E seguir por aí. Sim. É. HD Collection não presta. É uma merda HD não, Collection. Cara. São uns ports muito ruins. São muito ruins? São bugadões. Puta, sério? Tem uns loadings bizarros, tem um monte de problema. Mas é que foda que hoje em dia é o único jeito da galera começar do 1, né? Tipo, é com o HD Collection. Isso que é A menos que você tenha o PlayStation. É, a não ser que você tenha o PlayStation 1. Eu acho que dá pra você baixar na PSN. Até. Verdade, né? Ah, é? Pro PS3 e tal. Ah. Então, é o que o Danimbas falou, jogue desde o começo. Sim. Os recentes merecem atenção? Sim. Eu não acho que eles sejam tão bons. Eu não joguei nenhum recente, cara. Meu. Eu gosto muito do Shattered Memories, do Wii. Ah, pode crer. Gosto. Ele é meio que um remake do primeiro. Pode uma pegada crer. Um pouco diferente. Mas sim, cara, deem uma olhada. Eu acho que os mais legais são os 3 ou 4 primeiros. Os 3 primeiros são os que eu lembro com mais carinho. Né? Eles são muito bons. Vale a pena. E enquanto você está em Silent Hill, dê uma olhada também em Siren. Que é uma série de terror que é muito legal também. É verdade. Ivan Mota. Caros Bucas, hoje não tenho perguntas. Um parênteses, eu acho demais que Bucas pegou. Tá? Eu acho foda. Acho foda. Bucas é brother. Só venho dizer que meu irmão refilmará o primeiro capítulo de Trapped in the Closet para um trabalho de inglês do colégio. Uma salva de palmas. Nossa, muito obrigado. Cara. Gênio! Easter aqui pro convés. Eu estou chorando. Caralho. Muito obrigado por nos ter apresentado essa incrível obra do Mestre Kelly. Cara, se vocês precisarem de figurantes, velho. Cara, a gente participa. A gente participa numa boa. E quando ficar pronto, manda pra gente, pelo amor de Deus. Mas de verdade, manda mensagem pra gente se tiver alguma forma da gente participar em novas edições do Trap. Sim, a gente não tá nem brincando, quiser. Cara, é muito sério. Se vocês que tiverem afim, a gente vai e filma com vocês. Vai ser muito legal. E, meu, numa boa, se tipo. Depois que você acabar, manda pra gente, cara. A gente quer ver isso, que deve ser do cara. Deve, cara. Sim. Cara, o mestre aquele está orgulhoso, provavelmente. Ele está olhando do topo do convés para todos vocês. Do topo da montanha de Orioles. De Orioles. Marcos Soares. Depois do Mouth On da Paçoquita Cremosa, qual o próximo produto a ser analisado pelos senhores sommeliers? Aceitamos sugestões. É verdade, porque sinceramente a gente come qualquer bosta. Merda, a gente come. Né, cara? Não, falando sério, se você tiver alguma sugestão de coisa que a gente quer que a gente experimente, a gente não vai. Mas cara, fale, a gente experimenta. De repente a gente até faz um vídeo sobre isso. Exato. Não é? Max Rebo, eu posso fazer um pro próximo, pensando aqui. Posso fazer um pro próximo com. Eu não vou revelar, né? Mas já tem a pauta aí. A gente não sabe. Eu posso apenas dizer que é líquido. Líquido? Ok. Meu Deus. Eu gosto de cerveja. Interessante. Jesus Cristo, vindo do Falcão pode ser qualquer coisa. Aliás, eu não vou beber muito bem lembrado pelo Van Depp, que a gente falou de vídeos, Max Tribo TV está vindo aí. Sim, está vindo aí. Assim, né? Muito, mas muito próximo. Ela está, tipo, baforando na sua nuca, assim, ó. Agradecemos já os inscritos lá. Exatamente. Agradecemos os inscritos lá. Que porra, já muito obrigado, né? Mesmo muito sem vídeo, isso foi muito doido. Vocês são muito da hora, vários inscritos já, mas vocês serão recompensados, meus filhos. Né? Serão. Vinícius... E dinheiro! Mulheres, iates, dinheiro! E mais dinheiro! Vinícius Cipolotti. Olá, Bucanossauros. Olha só. Olá. Qual Mass Effect vocês gostaram mais? Eu acho a história do 2 mais bem contada, mas o 3 tem uma jogabilidade melhor. PS. Como se não bastasse meu nome ser complicado de falar, descobri recentemente que Cipolotti é cebolinha em italiano. É porque semana passada vocês dois tiveram uma conversa e falou que era mais fácil falar Cipolotti do que Cipolotti. Aí falou, não é sonoro nada, não é cebolinha. Pronto, agora Vinícius Cebolinha. Não é nem um pouco sonoro. Cebolinha, grande Cebolinha. E aí, qual Mass Effect vocês gostaram mais? 2, velho. Dois, que inclusive, né, o primeiro vídeo. Tem um espaço especial no meu coração, cara. Eu amo esse jogo, cara. Vocês vão fazer o vídeo pro canal, a série no canal, justamente. É. Inclusive, os primeiros episódios estão prontos já. Já, filmados. Quentinho, forno já. Enfim, né? Cebolinha. Daniel Miranda Marques. Mussa, qual o seu Super Sentai mais estranho que você já viu? Cara, mais estranho que eu já vi. Posso mencionar dois. Poder da baldeação. Pior que não é esse, cara. Eu vou mencionar um, que é um dos meus favoritos, na verdade, que é aquele que eu mencionei, que cada membro luta um estilo de Kung Fu diferente e tal, que é o Die Ranger. Uhum. Que ele é bizarro porque os monstros, eles são baseados em objetos do dia a dia. Então tem tipo, tem um monstro yo-yo, tem um monstro máquina de xerox, tem uns monstros que jogam futebol, e a batalha do episódio, eles jogam no futebol. Sério, cara? Sim, e... É pra mim, acho que esse é um dos mais bizarros que eu já vi. Eu acho que eu concordo com o Mussa também. Eduardo Nakagawa, meu amigo Vado, que mora lá no Japão. The Idol Master ou Love Live? Cara, eu não mexo com joguinhos em que você é produtor de menininhas que cantam e dançam, cara. Eu sabia. Eu sabia. Eu não mexo com essas substâncias, cara. Porque você tem vício, então você gosta isso muito. Isso deve ser interessante, isso aí, hein? É, pior que é, cara. Deve ser da hora. Renan Leite. Pergunta crocante com recheio de bad vibe, ô louco. O que fazer quando se perde o ânimo de acordar e saber que tem um dia inteiro pela frente e parece que tudo vai explodir? A gente conversou bastante sobre isso, então... Sobre isso. Converse com as pessoas ao seu redor, tenta realmente procurar ajuda, se você já estiver vendo uma terapeuta... se você não tiver, aliás, vendo uma terapeuta, vai conversar com alguém, isso realmente funciona. Tente conversar com pessoas que você realmente se sente próximo, como seus pais, sua namorada ou namorado, sabe? Cara, chora agora e ri depois do Racionais, cara. Esse é um bom CD pra ouvir pra você começar o seu dia, cara. Isso é verdade. Sempre é começar com música. CD, tipo, ele faz você falar, beleza, vamos lá, vamos fazer esse dia todo... render. É verdade, eu sempre penso em dias complicados, assim, né? Em dias cinzas, né? Sim. Você ouve aquele comecinho do CD Racionais eu mérito o Nas. Te instigando a seguir adiante, cara. Mano, é o que você precisa, velho. Exatamente. Eu começo todo dia com Nas Elmeric. Obsessivamente. Muito bem. Cadê? Rodrigo Varandas. Talvez já tenha explicado isso antes, mas por que o ódio da Disney? Então, Daniel, explica. Destrinche o seu ódio, Daniel, enquanto você acende um Pigas. Cara, Disney, velho. Cara, eu não sei. Tipo. É uma parada um pouco. É foda, cara. O que você não gosta da Disney? Eu não gosto de nada. Mas você não gosta de nenhum filme? Você não gosta de Aladdin? Eu passei a minha infância assistindo desenho. Mas você não consegue ver hoje em dia e gostar? Tipo, porque você sabe que... Isso eu admito. Tipo, eu passei minha infância assistindo Disney, assim, tá ligado? Mas daí eu não sei. Foi me irritando a tamanha chulidão de absolutamente tudo, tá ligado? Eles tentam vender tudo, cara. Tipo... É escroto, cara. Tipo... São histórias básicas e iguais a todas as outras, escondidas por trás de números musicais extremamente irritantes. Tudo bem que a animação é boa, mas como é que a animação não vai ser... Hoje em dia, qualquer um, né? Se você tem, tipo, toneladas de crianças vietnamitas animando pra você. Caralho. E fora que, meu... Sabia que era assim, não. Não, é, e fora que, sei lá, tá ligado? Não é exatamente assim. Deus. Mas é muito mais legal imaginar. Feito à mão. Que tem um monte de crianças elas talentosíssimas animando pra caralho. Te garanto que todo mundo teve uma imagem diferente, mas foi interessante. Mas enfim, não sei, cara. Me irrita profundamente Disney no geral, assim, tá ligado? Tipo... É, um pouco Disney assim. Sucks, então. É, Disney sucks, melhor meu. Não, tipo, é. História... O que rocks, então? O se Disney rocks... sucks, o que rocks? Eu rocks, cara. Você rocks. Eu rocks mais socks, velho. Rocks mais socks off. Muito bem, muito bem. Muito bem, vamos para a próxima pergunta do Bruno Isidro. Mussa, explica como Bloodborne pode se encaixar com Demon's Souls. Um prequel? Uma sequência? Um spin-off? Cara, eu não sei. Eu, ninguém sabe, né? Eu, só ninguém sabe. Só o Miyazaki. Miyazaki, my lord Miyazaki. Ah. O Lorde. Que sabe, cara, acho que se pá, nem ele sabe. Porque a história do Demon's Souls é bem fechadinha, e o Bloodborne parece se passar num período de tempo muito avançado, assim, tal, em termos pode de tecnologia. Crer, pode crer. Então eu não sei como as coisas poderiam se encaixar. Próxima, o Elcio Perazini Neto. Pergunta 1. Ocarina ou Majora's e por quê? Cara, é Ocarina porque eu não joguei Majora's. É, também. Eu parto da mesma opinião, cara. Eu fico dividido porque Ocarina é tipo um puta jogo... ridículo de bom, assim, né? Ele foi muito... Você sentia que era especial quando você jogava. É, e tipo, na época ele foi muito foda, assim. Uhum. Ele meio que revolucionou o bagulho de jogo em 3D. Mas eu acho que o Majora, ele tem um charme bizarro, assim. Ele é um jogo muito experimental em várias coisas, com uma história foda. Todo mundo fala muito agora que eu consertei a porra do Nintendo 64. Nossa, de casa, isso daí, agora eu vou comprar todos esses. Eu acho que é meio que a minha relação... com Demon's Souls e Dark Souls. Cada hora eu gosto de mais de um, assim. Pode crer. Então é difícil. E o Elzio dá uma emendada aqui, uma pergunta 2. Recentemente, perto de casa, fechou um café crente. Ou seja, café crente. Uma cafeteria no estilo café, mesmo com estantes e livros, puffs e um ambiente para leitura, mas voltado para o público evangélico. Pro crente hipster. Né? Visando que do lado do estabelecimento havia uma bola de neve e uma universal do Reino de Deus. O que vocês acham dessa empreitada? Fuja, cara. Eu queria te dizer o seguinte, cara. Na verdade, uma perspectiva sobre toda a cultura gospel que eu e o Daniel, a gente sempre conversa, que é muito interessante, cara. Quando você decide, por exemplo, abrir uma banda gospel, assim, com todo respeito, é muito da hora porque você já tem uma legião de fãs. Sim. Porque tem muita gente que gosta de Jesus. Exato, cara. Se você tá cantando, escrevendo, desenhando sobre Jesus... os fãs de Jesus automaticamente vão ser seus fãs, cara. Exatamente. Então, e Jesus tem muitos fãs, cara. E Jesus tem muitos fãs. Eu acho que isso é uma ótima ideia, cara. Eu acho que isso é uma ótima ideia. É, porque Jesus vende muito bem, né? Jesus vende, é um ótimo modelo de negócio. Jesus é um ótimo modelo de negócio. Você quer abrir uma... Você quer, tipo, vender um produto, você quer vender nada, não pagar imposto e ter lucro, abre uma igreja. Exato. Você quer ganhar dinheiro e abre uma igreja, cara. Exatamente. Próxima. Thiago B. Santos. Tô assistindo no... o anime do Netflix, Sidonia. Fora Gundam e Evangelion, tem mais algum anime que segue a mesma pegada? Olha, de robôzão. É estranho. Não é que é estranho. É que assim, Gundam e Evangelion, apesar de serem animes com robôs, são muito diferentes. Sim. Entre si. Sim. Vê-se que é um critério bem básico, assim. Sim. Bem frio. Sim. Bem sim. Estatístico. Sim, tem sim. Ou não tem robôs gigantes? Pois é. É isso que... Sempre. Eu vou recomendar, vou repetir a recomendação que eu dei no outro programa, que é o Gurren Lagann, que é da mesma equipe que fez Kill la Kill. Sim. Que ótimo. Tem robô. Ótimo. Muito bem. Próxima. Elton Pedroso Correia. Isso não é uma pergunta, é só um agradecimento ao Mussa pela indicação do Assassination Classroom. Povos professores nunca foram tão legais quanto o Koro-sensei, de nada. Pô, fico feliz que a galera tenha pegado e lido e curtido aí. Animal. Ronaldo Campello. Estou indo para São Paulo pro Teco High Five para levar um pouco do biscoito para essa terra de bolachas. Bolachas. Bolachas. Bolachas. E queria saber o rolê legal pro dia seguinte. Liberdade é uma boa? Não muito, pra dizer a verdade. Não, Liberdade à noite, cara, eu tava com um amigo inglês, velho, ele falou, vamos Liberdade, ele achou que tinha live, falei, tá bom, né, eu e outro amigo. Não tem nada, né? Tem nada, cara, a gente chegou lá 9h30, 10h, tudo fechado. Sim. A gente achou, velho, aleatoriamente um lugar que tinha, uma hamburguerinha que tinha aberto. Mas veja bem, ele está falando do dia seguinte à festa, o que seria de manhã. Tá. Então, não, de manhã... Não. Colar coisas... na feirinha lá pra bater um... Ah, grama, se for de dia... Não, exatamente. Mas pode ser na noite seguinte. Mas é, pode ser vale a pena a liberdade pra comer. Exato, isso, exato. Pra comer. E de sim. Manhã, normalmente. Na Galvão Bueno, pra... ah, entendi, é pro dia. É, mas... é pro dia. Não, pro dia mas seguinte... de noite não seria... Mas pode ser... não é. De então... noite só tem furgão preto com mafioso dentro. Não. Exato. Exato, eles vão te roubar. É. E falar, e falar línguas orientais com você. É. André Vasconcelos. Bate bola, jogo rápido. O que vocês preferem? Paçoquinha Amor, opa, especificamente, ou paçoquita? Paçoquita. Paçoquita. Paçoquita. Não curto muito Amor, assim. Amor é. Tem gosto de farofa. Uhum, uhum. É, um beijo no coração. Um beijo, pô, no seu beijo coração no seu também, também, André. Volta pro seu coração, cara. É, Bruno Gandes. Já terminaram Mass Effect 3? O que acharam do final? Não, não sei. Ok. Não vou falar pra não dar spoiler. É, Gabriel Crispino. Posso saber o que o Denibas, o, por que o Denibas odeia tanto a Echo? Também falei, tô curioso. Eu avisei, não falei. Ele diz que usa roupas dessa marca. Cara, tipo, a grande real é o seguinte, é que eu tive experiências muito horríveis com pessoas que usam roupas da Echo. A maior parte delas... Seu preconceituoso, é, seu então... racista de roupas. É, eu admito que eu generalizei bastante no último podcast, tá ligado? Mas é que, tipo, eu conheci muita gente escrota com roupas da Echo, então, tipo, acabou ficando essa imagem na minha... na minha mente e tudo mais. Então não me leve a mal. Se você usa roupas da Echo e for gente fina, não tem problema. Ó, oh, muito bem. Né? Muito bem. Nice save. Murilo Camargo. Acabaram de anunciar a morte do Eduardo Campos. Sim. Então a pergunta é simples. Qual o caralho do problema com 2014? É. Vai morrer todo mundo mesmo? Foda, né? Foda, cara. Dá arrepio foda. Até, né? Dá, foda. Isso, como a gente falou, assim, eu não lembro de ter tanta na sequência de uma vez só, ou porque talvez nunca teve tanta cobertura desse tipo de coisa, sabe? Sim. Tá muito em evidência. Tá, né? Muito tá, em evidência, tá, né? Tem e aí fica também. Em evidência, né? Você tá no Twitter, o Robin Williams, aí você não pode ir pro Facebook sem pensar nisso. Então... É, complicado. Próximo. Marcos Paulo Oliani. Príncipes dos Mares. A próxima Mix Rebel parece ser a minha cara. Portanto, eu gostaria de contribuir com ideias do repertório. Como posso fazer isso? Devo deixar minha playlist no Spotify como currículo? Ah, vocês podem mandar por e-mail, podem mandar por inbox. Uhum. Sim, cara. É, cara, qualquer um dos lugares onde a gente tá, você pode mandar mensagem que a gente lê, sabe, e vai ver. Sabe uma coisa que funciona, talvez? Se você mandar no convés, começando com uma música, as outras pessoas podem ir adicionando. Com certeza, com certeza. É verdade, abre um tópicozinho lá no... Com algumas músicas que algumas você músicas quer. Com algumas músicas e fala assim, ó, galera, recomendações pra Mix Rebel. É. Uhum. Vai. Exatamente. Ele continua aqui. E o Magic? Estou trabalhando em um deck de piratas só para esse evento. Boa, cara! Nice. Animal. Fenômeno, fenômeno. Fudido. Cara, eu não jogo Magic desde que eu me casei. E não é por causa da minha esposa, porque a minha esposa é a minha principal parceira de Magic. Uh-huh. É que na minha casa não tem mesa para jogar. Então não tem onde jogar, tá ligado? Mas eu queria muito voltar a jogar Magic. Magic legal. Vamos fazer esse evento aí. Ele manda um grande abraço para você também. E manda um PS. Não passei na prova da OAB. Porra, que pena, cara. Damn, mas cara. Foi muito pouco e já estou pronto para a próxima. Ah, valeu, legal. A força, comandante. Isso aí, mano. Manda aí, bala, cara. Manda porra, bala. Ano que vem você consegue. Consegue, cara. Consegue, cara. Total. Vira a cabeça e vai para frente. Toma essa porra de assalto aí. Uhum. Isso aí. É, Felipe Dottori. A internet entrou em fúria com a exclusividade do Tomb Raider. É. Vocês acham que se a exclusividade fosse pro PS4, mimimi seria, teria tido mesmo? Ah, eu acho que sim. Cara, porque eu acho que o problema não é o console para qual ele foi exclusivo, e sim... O fator exclusividade apenas, tá ligado? É que tem às vezes uns sonistas que são mais vocais hoje em dia, assim, saca? Que estão esfregando que o PS4 vende mais, sabe? Console Wars de fanboy é uma besteira absurda, nossa, sabe? Cara. É questão de preferência. Eu comprei o Xbox One quando saiu, assim, 10 dias depois, porque, sei lá, eu quis, saca? Deu louca. Uhum. Me arrependo um pouco porque joguei pouco, saca? Mas tá aí, é que é, não fico, tipo... Comparando os números, cada um gosta do que gosta, né? Claro. É, cara. E sempre lembrando que coisa... É... Guerra de console é pra Jakku, né? É. Sim, é, resumidamente. Verdade. Basicamente, é isso aí. Você sintetizou bem, cara. Exatamente. Como já dizia o Pica-Pau. E acabaram as perguntas de hoje! Crocância, cara! Oh, meu Deus! Ah, que crocante! Não aguento tanta crocância! Puta merda! Puta que pariu. É, muito bem, muito então bem. Vamos ficando por aqui, né? É isso. Yep. É, para agora hein, adentrar o último a bloco. Finaleira. A finaleira. Finaleira. A reteira, meu. Finaleira. Daniel, você acordou metal. Eu já acordei metal, cara. Muito tô, bem. Tô todo hoje. Oh, entendi, entendi. Então, vamos então para o próximo. voltamos com o último bloco. Ah, meu Deus do céu. O Navio Pirata é um bloco cheio de esperança, louvor e magnitude. Finaleira. E finaleira. Finaleira. Hoje a gente vai falar de algumas dicas. Estão rolando dois catarses importantes. Uhum. Um deles finalmente fechou, acho que fechou hoje de manhã, que é o primeiro encontro Lady Comics, que Lady Comics é um site muito bacana sobre quadrinhos, né? E sobre mulheres nos quadrinhos e o papel das mulheres nos quadrinhos. É muito, muito bacana. Tem umas meninas muito inteligentes fazendo os textos lá. E enfim, elas conseguiram finalmente fazer um evento em BH, que vai rolar dia 25 de outubro, se não me engano. Se não me engano, é isso. E vai ser bem bacana. A Max Rebo apoiou um pouquinho ali com o evento deles, porque parece ser muito legal, com vários convidados bacanas falando sobre isso. Sim. Então fique esperto aí, primeiro festival Lady Comics, certamente vai ter ingresso para vender depois. Total. Mas ainda, se não me engano, ainda está nos últimos dias da campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, então vale a pena conhecer. Outro projeto do Catarse é do Riot, né? Do Riot Tiras. Acho que todo mundo conhece também aqui por aqui, o pessoal aqui do Convés, que a gente sempre posta fala de vez sobre em quando. Ele sempre fala do Riot, porque o Riot é foda. Ele faz uns quadrinhos muito bons mesmo. Muito bons. Sim, e ele está fazendo uma quarta coletânea das suas tiras, desde de meados de 2012 até agora. E ele entrou também em uma campanha no Catarse, né? Que é para ganhar um dinheirinho ali, firmar a edição da revista. Trincar o rolê. Trincar o rolê. Então, vale a pena esse também dar uma olhada. Apoiar os dois projetos, vale a pena, que é uma galera muito foda. Vamos botar isso no post, se você estiver ouvindo. E, basicamente, é isso. Vocês têm dicas interessantes, meus amigos? Cara, semana passada eles pediram para recomendar um documentário, eu esqueci de falar, eu ouvi o Downloaded, o documentário sobre o Napster, o crescimento do Napster. Ah, isso pode ser interessante. O documentário, ele é muito bom, ele podia ser melhor, assim, mas a história é muito fascinante e os erros, saca? Os caras, só faltou um modelo, eles foram geniais e a gente vivenciou isso, né? Nossa geração vivenciou o Napster, eu me lembro muito bem. Então, se você estiver procurando um documentário, download, ele tem no Netflix. Louco. Muito bem, muito bem. Loucura. Aí, Closet Watch. Não podemos esquecer. Ainda mais agora que o Ivan disse que o irmão dele vai fazer um vídeo. Porra, isso vai ser sensacional. Genialidade pura, cara. Esse evento vai ser muito louco. E vamos exibir o seu maravilhoso vídeo lá. Assiste quando ficar pronto, que eu quero muito ver. Com certeza. E é isso, acabou. O que a gente tá ouvindo hoje, Vandep? A gente quer se apredejar. O Vandep tá derretendo. Não. Hoje, né? O papo foi bom, mas foi pesado, foi pertinente, e é isso. Mas qual que é a música? O que a gente tá ouvindo hoje, cara? I Wanna Rock, Twisted Sister. Me desculpe, gente. Muito bem. Isso aí. E ficamos por aqui. Se você quer mais Max Rebo nesta bela vida que você tem, vá para maxrebo.com. É facinho, é moleza, é fácil de digitar. Você não precisa nem ocupar todas as teclas do teclado. Não dá pra digitar com uma mão só. Eu tentei já e não deu certo. Mas dependendo de quantas vezes você entra nesse site, é só apertar M que ele aparece. É verdade. Então, acesse a Max Rebo até que... No seu navegador, quando você aperte o M, ele complete com o maxrebo.com. Beleza, é isso que você quer ver. Exato. Ah, tá bom. Cara, sou foda mesmo. E não esqueçam, né, no Twitterzinho agora tá... Né? @maxrebo_. Não se esqueça do underline. Não. Com certeza, senão você vai ver quem... Não sei quem é, a gente já discutiu isso. A gente também tá lá no Facebolas, no Conversa do Max Rebo. Sim. Que é a nossa comunidade, de onde vem as perguntas e coisas e tal. Exato. Também tem o perfil da Max Rebo mesmo, que é onde a gente posta as tiras e as mixtapes e os podcasts e demais conteúdos. A gente tem, como sempre, né? Sempre lembrando que tem tiras de segunda, quarta e sexta. Sim. Tem podcast. Navio Pirata toda quinta-feira. Tem Mix Rebo toda primeira terça-feira do mês. Muito bem. Primeira, é importante relembrar. É verdade. E em breve. Sim, mais que vocês imaginam. Né, porra, muitíssimo em breve. Fazendo cosquinhas atrás do seu joelho. Lambendo sua nuca. Ainda dá pra ter saudades. Max Rebo TV. Sim. No YouTube. Sim. Com videozinhos maneiros. Exato. Olha quanta coisa. Muita caralho, coisa. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que estamos apenas começando, né, meu chapas? Pelo amor, né? Muito bem. Mas muito obrigado pela audiência, pelo carinho que recebemos a cada vez mais aí, né? Toda semana crescendo aí. Muito legal, muito legal. Foi... Grande orgulho do Convé, escutem no e não sendo babacas. Exatamente, vocês são demais, bem. Caras. Isso aí. E falou, vamos, tamo semana que vem. Finaleira. Uhul!